Estamos aqui ao vivo. Ao vivo, hein? Exato. O dono da rádio chegou e falou assim: fica a critério de vocês. Todos levantaram e deram um passo à frente assim: nós trabalharemos. Nossa. É sensacional essa equipe. A equipe é sensacional. A gente somos trabalho. Facultativo, foi totalmente facultativo. Ah, é. A única coisa ruim é que não deu pra gente tomar essa decisão depois do jogo de ontem. Se pudesse tomar. Era melhor, né, Marcão? Melhor esquecer, né, Marcão? Mas eu bati a cabeça, não sei nem do que você tá falando. Eu hoje caí, bati a cabeça. É, mas eu lembro. Não sei nem quem sou. Eu lembrei ontem. Não sei quem sou. Não, não me lembro. Tava trabalhando, Domingo. Você não sabe o que aconteceu. Não, mas eu fiquei sabendo hoje. Difícil é a macaca dando brinquedinho pro céu. Peraí, placar de momento, placar de momento, placar de momento do estádio 97. Fala aí. Vamos lá, placar de momento. Ponte e Santos, 1-0 pra Ponte. Vamos pra começar só. Aos 4 minutos. Eu queria pedir pro Sérgio Louco deixar o nosso circuito interno aí na partida. No jogo, deixa no jogo. Olha o gol do Santos. Obrigado. Grita gol antes. A gente não quer ficar se vendo, a gente quer ver o jogo. É verdade. É. Não pode gritar gol antes? Não. Só explica pode. Pro Sérgio Louco que não pode pôr imagem do jogo na transmissão, tá? Cuidado, hein? Só explica isso, senão a gente vai tomar um processo de alguns milhões da vida. É pouca coisa. Da Rede Globo lá. Mas a web pode. Sérgio, deixa nós lá. Deixa nós jogo. Será que ele consegue deixar separado aqui dentro? Deixa nós num cantinho ali. Talvez. Ele falou que não dá. Não dá. Tá bom, então mete o jogo. Então beleza. Vou botar no meu celular aqui, quem quiser ver. Não, mas mete o jogo aí. Ali não dá pra ver. Mete o jogo ali. Bacana. Não pode, Dudu. Não pode gritar gol antes. Pode transmitir. Não pode. Ninguém tá transmitindo? Não, mas eu vi alguém transmitindo o jogo. Não, nós podemos falar. Narrar o jogo? Pode. Acho que pode. Claro que pode. Não, não pode transmitir as imagens. As imagens não. Não pode. A gente não tem direito. Ó, quem tá jogando direito. Então, né? Nós não, a gente chegou uma época que falou assim: vocês querem pagar uns 200 milhões por isso? Falei, não vamos. Não vamos, porque também. Por quê? Ó, tá bom, a rádio tá bem, mas também não é pra tanto, né? É assim. Boa tarde, rapaziada. Ô, mano, boa tarde. Você já foi pro Rio, é? Já tô na área. Então chupa. Mas, ô, Domênico, o negócio é o seguinte. Fala, mano. O negócio é o seguinte. Ah. Basta vocês falarem, o campeonato acabou, velho. A gente já tá passando aqui essa imagem aí, porque o campeonato já tá ganho. Como assim ganho? O campeonato já tá ganho pelo Corinthians, não tá valendo mais nada. É tudo amistoso. Tirando os jogos do Corinthians, o resto não vale nada. É tudo pra cumprir tabela, irmão. Você que pensa que não vale nada. Olha, mano, cumprir tabela não. Tudo bem que o Corinthians pode ter vencido, mas o São Paulo luta pra cair lá, não cair. Pergunta se pra torcida do Flu não tá valendo alguma coisa. O Palmeiras e algumas agremiações tentam. Então a vaga da Libertadores, né? Fazer o quê? Mas é mó triste, né, velho? A realidade ser tão diferente assim. Não sei. Mas eu avisei que o Cruzeiro tava chegando. Ó o Cruzeiro aí. Para. O Cruzeiro, ô, Domênico. O Cruzeiro tá aqui. O Cruzeiro, quando engatou a quarta, foi rápido. O Campeonato Brasileiro pro Cruzeiro é como se fosse aquele 3 dentro, 3 fora. Sabe, que você jogar no portão da vizinha? Não vale nada. E o Mortal? Não sei. Eles estão indo. Eles estão indo. Estão em segundo hoje. Hoje o Cruzeiro é segundo lugar. O Mortal entregou a rapadura. Ah, o Viúvo. O Grêmio já foi pro saco. Minha esperança era o Palmeiras ter ganho do Santos aquele jogo lá. Então, o Santos quer fazer gracinha. É, o Santos não fez gracinha aí nenhuma. Aí pede pra Ponte. Tava inundado lá. O Santos foi para o melhor. O jogo não acabou ainda. Calma. Mas eu gostaria de saber. Vir esse jogo. Deixava nós ia fazer melhor. Sim. Em que circunstâncias foi o gol da Ponte? Em que momento do jogo? Não, eu tava ouvindo pelo rádio o pessoal aqui. Foi logo no começo, né? Aos 4 minutos. Foi aos 4 minutos. Um cruzamento, Mandrake lá, o cara cabeceou na mão do cara da Ponte, o juiz não deu e no rebote a Ponte fez gol. Pra variar, tem alguma coisa estranha nesse resultado. Meio que roubado, é isso? É, não vou acusar ninguém. Chupa. Agora... não vou acusar ninguém, mas foi roubado. Agora você tá passando vergonha. Não quero acusar ninguém. Você viu o lance, mano? Você viu? Vi. Por muito menos o cara dava pena e te expulsava se fosse no jogo. É, mas nossa, o Santos de chorar. Deitada no Mano, hein, que você viu. Amigão, não tem. Ô, Domênico Gato, esses caras aí não tem competência pra ganhar da Ponte. Calma. E hoje tá brigando pra escapar de rebaixamento. O cara tá dando chiliquinho aí. O Atlético Goianiense não tá perigando cair, não. Vai limpar, eles vai limpar na camarão, sua casa, rapaz. Vai te catar, rapaz. Aliás, eu ouvi. Daqui a pouco os três. Eu tava indo. Acabou ainda, gente. Tava indo trabalhar no buffet, né, lá no. Onde eu fiz o Foi casório. Boa festa, Dudu. Foi espetacular a festa. Só toquei flashback. Só comeu muito, não? Eu não como muito. Não. Mas eu vou dizer uma coisa. E vim ouvindo vocês, que aliás, não dá. Nós e o resto. Não dá. Eu até tentei ver se... né? Não dá. Mas é assim, enfim. Pode imitar à vontade, não dá. Não dá, não. Viu, velho? Eu tentei até ver como é que era. Eu vou falar imitador a coisa nas outras aí. Mas não dá, viu? Você põe lá o teu cabelo. Mano, outros caras. Não dá, velho. Falei, não, deixa eu ficar aqui, que aqui é melhor mesmo, não tem conversa. Aí, rapaz, eu vou dizer, e o Mano falou, né, ontem aí, eu tava ouvindo, né? O Mano falou que o Corinthians ganharia e o Santos não ganharia da Ponte. Sim. O Mano tá acertando até agora, hein? Ele, o tá Mano vendo, muda mas cada você discordou cinco, de mim. O Mano eu? Muda. Não, não, eu não discordei, não. Eu não tava aqui. Pera. O Mano muda mas no cada carro cinco você discordou minutos. De mim. O Mano, no o Mano carro muda, eu tava ouvindo. O Mano muda a cada cinco minutos. A semana passada. A semana passada, todos nós fizemos essa enquete aqui. Ah. E o Mano disse, assim como eu disse, como o Sombra também achou, e você também achou, que a diferença se manteria. Que o Corinthians venceria o Curitiba e que o Santos a Ponte. Venceria a Ponte. Agora, eu não disse isso, eu disse que o Corinthians ele aumentaria a vantagem. Você é um fofarrão. Pega aí na reprise aí. Você é um fofarrão. Deixa eu só reprise número 2, na censura. Olha, 12, dia de Nossa Senhora Aparecida hoje também, lógico. Sim. Dia das Crianças, mas dia de Nossa Senhora Aparecida. Do Brasil. Então eu queria primeiro fazer um agradecimento agora ao goleiro do Vitória. Que fez também uma bela defesa agora, evitando o gol do Sport Recife. Você tá assistindo Vitória e Sport? Aliás, mas hoje... esse é o jogo mais importante hoje... pro São Paulo. Até o Palmeiras e Bahia. Hã? Palmeiras e Bahia é daqui a pouco 9 horas. Não, mas agora nas imediações do Pacaembu. Eu acho que vocês vão torcer pra nós. Não sei porquê, mas acho. E esse puto do Aranha que também fez um milagre. Agora é importante é Sport. Aranha fez um milagre. Que é comentado na Gávea. É? Na Gávea. Zé Fontinha me falou. Na Gávea. Mas o Diego Alves acabou de chegar. Ué? Hã? O Diego Alves. O melhor goleiro do mundo. Ué, mas você não precisa de reserva? Mas ele vai parar de jogar de vez, né, o Aranha? Aliás, só. Mas peraí, é melhor ser titular da Ponte ou reserva do Flamengo? Titular da Ponte. Vocês acham? Claro. E se a Ponte cai? É, aí sai, gente. Aí sai. Hã? Espera sair. E vou dizer, o Aranha, se o Aranha for pro Flamengo, em breve ele será titular. E o grande Muralha, onde tá essa situação? Eu acho melhor Muralha... que todos estão lá. Uma muralha que não tá é uma muralha que desabou. Mas os caras jogam tudo nas costas. Ô, Marcão, os caras jogam tudo nas costas do Muralha, mas quem entregou a rapadura na final foi o outro moleque lá que tomou aquele frango lá, né? O goleirinho. Rebateu e aí o Arrascaeta fez o gol. O moleque é o quarto goleiro. Então, mas o Muralha não falhou, se for olhar. Eu acho o Aranha um bom goleiro, claro. Mas, pô, o Flamengo contratou o melhor goleiro do mundo, pô. Trouxe o melhor cara do mundo. Segundo eles. Segundo eles é tudo errado. Tempo de jogo em Campinas. Tempo de jogo em Campinas. 38 do primeiro tempo. Placar. Por enquanto, 1-0 Ponte Preta, mas a pressão tá grande. O chefe falou numa deprê. Ô, Sombra, só deixa eu parabenizar aqui, porque hoje é dia das crianças. Sim. Dia de Nossa Senhora, não é verdade? Sim. E também um dia muito importante pro meu pai e pra minha mãe. Faz, né? Tadinho. 54 anos de casado, você acredita? Opa! 54, parabéns, muito bonito. Parabéns, dona Jamile e seu chico. Partindo pras bodas de quê? Diamante, é isso? Não sei, 50 é ouro, acho que diamante caramba, é 60, hein? Né? Aí eu acho que eu vou chegar. Você viu, aí, mano? Viu? Que coisa, hein? 5.4 só de casado, RG. Pô, eu não consigo. Tempo, eu não consigo. Viu, se mano? Tivesse matado alguém, já tava na rua. Eu não consigo completar as bodas de pernoite, ô Domingo. É verdade, já não sei. Termina cada um pro seu pernoite. A relação mais duradoura do Marcão é de 4 horas. Termina cada um pro seu canto, um abraço. É verdade. Eu vou chegar nesse número aí, hein, Domingo. Vai, sim. Não nem de idade você não vai chegar. De idade eu vou também. Estádio 97. Vocês estão me secando por quê? Que é mamão, Marcão 97. No oferecimento de HDI Seguros, agora eu quero falar com você que vai renovar ou fazer o seguro do seu carro. O seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o seu carro, o conserto dele, tá bom? Porque você vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto. Pensa bem, com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor. Você pode assistir o Estádio 97 através do youtube.com/radioenergia97 e também através do facebook.com/energia97fm. Porco! Vocês, Domênio. E o Katsu. Fala da Naba, Domênio. E o quê? Vamos jogar hoje? De novo? Quem vai falar da Naba é um time já aí. Tá secando, é? Tá secando? Que Nabas, tá louco? Ué, tá onde secando? Não teve Naba? Não, do Palmeiras. Ah, não, teve. Não. Hoje, do Palmeiras, não. Ele falou, fala da Naba do Verdão. Eu falei, Palmeiras nem jogou. Eu falei, vamos falar da Naba daqui a pouco de outro time. Ah, do Santos, que tá tomando Naba. Não, senhor, não é de Santos, do seu, do seu mesmo. É. Fica esperto aí que você vai falar já. Fala aí, amanhã. Eu não sei nem quem eu sou. Como bateu a cabeça. Bati a cabeça, como você não lembra. Qual é seu nome? Cara, eu tava jogando futebol no videogame hoje, caí e bati a cabeça. No videogame. Você não lembra da gente de ontem? Você não lembra da gente? Ai, não lembra da gente. Quem é a gente? Nossa, que é isso, hein? O que você fez ontem? Que é isso, hein, Gauchinha? Safada. Levaram pro lado. Ai, Gauchinha. Esqueceu de nós. Esqueceu da gente. Da gente aqui no programa, animal. Sem tirar foto do chefinho. Você acha que o Vieira que time vocês torcem? Não sei, eu tô ali de azul, tá cara de cruzeiro. O sonho do Vieira, Motinha, é, ele tá no barco, o barco começar a afundar e tá cheio de marujo no barco pra salvar ele. Ele ia segurar no máximo outro empurra pro outro. Ô, mano, assim, eu acho que ele... Ei, mano, eu acho que ele preferia o Sombra de Bonezinho. É, eu vou mostrar o Capitão Gancho pra você aí, mano. Ai, nossa. Fala aí, ô. Dodô, o Jean ficou fora do treino, né? É. Ah, então aí, ele seria uma das opções, mas parece que ficou fora do treino, não vai. Então vamos lá, Fernando Praz. Provável time, né? É. Fabiano. Fabiano? É. Não, Mike, não? Não, era Jean ou Fabiano. Tá aqui confiando no Mota, Dodô. Não, você sabe que o Mota é um dos piores setoristas do país. Setorista. Vai. Você viu que dançou. Fabiano, vai. Edu Dracena. Certo. Juninho. Certo. Egídio. Certo. Thiago Santos. Ou Bruno Henrique. Certo. Nossa senhora. Que foi, mano? Foi, mano. Olha o gol que a Ponte perdeu. Vocês estão vendo o jogo? Não, não dá vendo. Não, eu tô vendo. Eu tô vendo o glorioso ainda, Vitória. Mano, não chegou nisso aí ainda pra mim. Eu tô vendo que Vitória. Irmão, véio. Sem spoiler, hein? RG número 2. É. Passou, ficou famosa na semana passada uma cena que o jogador do Palmeiras, eu não sei se foi o Borja. O Daverson. No treino. Daverson. Foi praticamente a mesma coisa. Nossa. Tem fala gol, aí, tá valendo, né? Tem gol? Quem perdeu? Rapaz, gol de quem? Você não tem noção. Gol de quem? Sport Recife. Gol do Vitória. Nossa! Não, do esporte. Não, gol do esporte, E gol do Santos agora, acabou de empatar o Santos. Ah, meu Deus, gol do Santos. Não vi nada ainda aqui. Calma, mas foi gol mesmo? Foi, Dodô. Foi, Dodô. Empatamos no primeiro tempo, Dodô. Calma, secadores, calma. Não, mas não tô secando nada. Bruno Henrique ainda vai fazer um hoje, viu, RG? Vai. Gol do esporte. Mas fala aí, vocês pararam a escalação do Verdão. Foi golaço, Dodô. Calma, Domenico. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo aqui. Mano, foi golaço, mano. Foi o um cruzamento aí no segundo pau, o Ricardo Oliveira cabeceou no contrapé do goleiro do outro lado lá e ele marcou. O problema. Sabe qual é o chefe? Ô, chefe, peraí. Tá segurado aí, chefe. Sabe qual é o problema? É que a ponte prega, velho. Só tem velho lá, bicho. É. A ponte culpa prega, do Luca, viu, RG? No contra-ataque, no gol que ele perdeu, que podia ter matado o jogo, no contra-ataque só agora, esqueceu. Agora, também ouvi ontem o chefe comentando, porque o Mano falou assim, Corinthians abrirá 11 pontos de diferença. Porque o Corinthians ganha e o Santos não ganha da ponte. Mas o chefe virou e falou: não. Corinthians ganha, mas o Santos também ganha. Você falou, né? Exatamente. Você vê como tá? Eu tava ouvindo. O jogo do Corinthians. E eu vi algumas bobagens, vocês falam de mim também. Prefiro seu Marcão aí. É, o Marcão fala mesmo. O Marcão fala. Esse falou mesmo. Fala muita bobagem de mim aqui. Eu jamais. Que eu não tava ouvindo, não é? Se tem um cara que passa um pano pro seu, sou eu, Domingos. Eu vou repetir. Passar o pano do jeito que você passou. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. Os jogos que vão decidir esse campeonato serão os jogos do Corinthians nos clássicos. Mas já acabou os clássicos. Não, do Corinthians? Só pega o Palmeiras. Imagina. Só Palmeiras. Não, que isso? Até ele tá chamando de Flamengo. Os jogos grandes do Corinthians aqui. Olha lá o gol. É o seu gol do Santos? Não? Olha o Bruno Henrique, se liga. Nossa. Cadê? Nossa, era onde? Cruzou, vem. Pau. Aí é saco, hein? Ó, nem comemorou. Não comemora. Empate não comemora. É só a virada que a gente vai comemorar. Aquela carinha dele. Só a cara dele. Ah, fez careta. E o mano? O mano tá. O mano foi buscar a fralda. Ah, não. Ele tá comemorando sim, acho. É onde, filhão? Mas você vê como ele dá uma refugada, Vieira? Porque se ele comemorar muito, ele cansa, velho. O Ricardo Oliveira já tá numa idade avançada. Mas tá metendo gol, mas né, Marcos? Mas vocês queriam ele agora. Tá bom, né? Verdade. Ei, só um minuto. Ô, mano. Vocês trocariam ele? Só, mano. Continua falando aí, escassão. Você parou no Egídio. Vamos lá. Vamos lá. Parou no Egídio. Parou no Egídio aí. Thiago Santos ou Bruno Henrique. Certo. Tietê, Moisés. Certo. William. Dudu e Daverson. Daqui a pouco no Porco Embu, hein? É no Porco Embu. Porco Embu hoje. Agora lá tava cheio ainda. Ah, lógico que é cheio. É nós. Nós. Vamos aonde? O Keno falou que o Domênico, ele acredita que o campeonato ainda não acabou não, que dá pro Palmeiras. Quem falou? Keno. Keno. O Palmeiras tem que tentar fazer os pontos. Tem que falar. Falar o quê? Acabou. Né? Enquanto tiver ponto pra chegar, isso, o Palmeiras precisa vencer hoje. E mesmo vencendo, ficaria 12 ainda de distância. Mas pelo menos encosta aí, né? Porque eu não lembro agora a posição. Aí o Grêmio 46, o Palmeiras chegaria a 46 junto com o Grêmio. É. E junto com o Cruzeiro, né? Mas o Cruzeiro tá com 47, Dudu. Palmeiras, Cruzeiro tem um jogo a mais. Palmeiras 43. Cruzeiro tem um jogo a mais. Palmeiras 43, Grêmio 46, Santos Cruzeiro 47, sendo que o Cruzeiro tem um jogo a mais. Então, no momento, o Santos tá 10 pontos do Corinthians. E o Zé Fontinha me ligou ontem. E o Rafinha lá do Bayern. Sim. Pode tá pintando aí, hein? Nesse ano, Rafinha do Bayern. É bom, hein? Pode vir pro. Lateral. Ele pode vir. Tem dois times interessados nele. É um bom nesse jogador. Momento. Palmeiras e Flamengo. São os dois times que provavelmente ele pode vir aqui pra jogar no Brasil aí no ano que vem. O Flamengo quer todo mundo também, mano. Não sei, eu tô falando que existe o interesse dos dois times, tanto Palmeiras quanto Flamengo. Ué, você pode ter interesse em sair com a Gisele Bündchen, isso não quer dizer que aconteça. O que faria o Rafinha hoje sair do Bayern? Porra, é Domênico. Às vezes a vontade não, mas já tá muitos anos lá, né? Faz tempo que ele tá lá, hein, mano. Ah, mas é informação, né? Não tô falando que ele vai vir. Faz que tempo que ele tá fora, de repente. O interesse, vou te falar, posso até ler aqui, tá? Saiu agora. Bom, saiu no site. No momento. No site da Fox Sports, mano, onde você trabalha. Não, pode ser, mas causaria muita surpresa. Pelo contrário, RG, continuo falando. O que faria um jogador como o Rafinha sair hoje da Alemanha, sendo que o próprio, inclusive, recusou jogar pela seleção brasileira? Total é um negócio vontade que... de voltar ao Brasil. É, ué. Se o cara tá com vontade. Precisa ver até onde. Porque eu ouvi também, Domênico Gatto, no começo do ano, pessoas falando: ah, o Gil tá voltando pro futebol brasileiro. Precisa ver até onde isso de fato procede. Porque o Gil, quando ele saiu do Corinthians, tá na cara que ele optou por dinheiro. Ninguém deixa um clube aqui no Brasil, ainda mais o Gil, que tinha acabado de ser campeão em 2015, um cara que estava aí sendo convocado para a seleção brasileira, um cara aí que estava com o status lá em cima, para jogar numa porcaria de um futebol chinês, a não ser que seja dinheiro. Agora, no caso do Rafinha, é um cara que foi convocado para a seleção brasileira e rejeitou a seleção, porque falou: meu, para ficar esquentando o banco de Daniel Alves, eu prefiro tentar uma vaga na seleção da Alemanha. Rejeitou a seleção brasileira, ele deixou claro que o foco dele era voltado para a Europa. Então, me causaria muito espanto e surpresa o Rafinha hoje, nessa altura do campeonato, acertar com algum time do futebol brasileiro. Como se nenhum jogador que atuasse em time grande da Europa em algum momento tivesse voltado pro Brasil, né, mano? Se fosse aí Não, pelo contrário. Vamos aguardar, não tô dizendo que... Eu sou um cara muito racional nesse sentido. Pode ser até o Corinthians interessado no Rafinha. Eu ia falar a mesma coisa. Não acho que o Rafinha volte hoje pro futebol brasileiro, não acho. Vamos aguardar. É verdade. Não, existir um interesse não significa que comprou, contratou, vai trazer. Diferente do Domênico, por exemplo, o Miranda. Existe também uma coisa legal, que existe o interesse do próprio Rafinha de querer voltar pro Brasil. É ele que falou. Ele deu uma declaração, ele dele falou, né? Falaram. Ele falou. Sim. Tô com vontade de voltar pro Brasil. Deve estar de saco cheio de ficar na Alemanha, comendo chucrute. Ah, deve ser ruim, né? Deve ser ruim morar em Munique, né? Nossa, ele só não pode. Pera só um minuto, eu não tô dizendo que deve ser ruim, eu tô falando que é a vontade do cara. Mas, ô Domênico, eu não abraço esse discurso de jogador, cara, sabe por quê? Jogador, muitas vezes, pra querer ganhar destaque na mídia, às vezes o cara tá fora da mídia aqui, ele tenta dar uma declaração aí pra tentar agradar gregos e troianos. Aí o cara vai lá e fala: ah, quero voltar. Aí o dirigente, sabe, fala: pô, Rafinha, legal, um cara lateral aí, jogou muito tempo na Europa, vou ligar pra ver qual é que é. Ô Rafinha, tudo bem? Tudo bem. Pô, fiquei sabendo que você quer voltar pro Brasil. Ah, quero. Então, como é que a gente pode resolver essa situação? Tô interessado em te contratar. Então, eu ganho X no Bayern, eu quero ganhar X no Brasil. Tipo, o mesmo patamar. Os caras muitas vezes falam que querem voltar, mas na hora de sentar com o dirigente e resolver, equalizar o negócio, o cara fala: não, então, mas pô, ganho não sei quantos mil euros aqui, eu queria ganhar isso aí no Brasil. Tá errado. Agora, por exemplo, Domênico, um cara que pode ser que volte pro Brasil, mesmo sendo também difícil a situação dele, é o Miranda. Porque o Miranda, na Inter de Milão, o Miranda aí, mesmo sendo convocado para a seleção brasileira e tudo mais, é um cara lá que os chineses já falaram: não vamos renovar teu contrato, dá teus pulos aí quando acabar teu contrato aí. O Miranda, terminando o contrato dele com a Inter, não será renovado. E pela idade que ele tem, já é um cara mais viável, que talvez aí desse para retornar ao futebol brasileiro. Não sei. Tá tenso, hein? O Sombra tá dando uma estudada na parte de baixo da tabela ali. Porque nesse momento... É um olho no jogo do Sport e um olho na tabela. Nesse momento, o São Paulo está na zona de rebaixamento. Como assim? Sim. Só tem o Sport ganhando? Sim. Não importa, é isso que eu falei. Esse é o último time. O único que não podia ganhar era o Sport. Ah, entendi. E eu falei ontem, dependendo da combinação de resultados, o São Paulo pode voltar, hein? Nesse momento, porque o Bahia ainda vai jogar. Só que o Bahia já tá à frente do São Paulo, tá? Vocês têm que torcer pra nós. Não, não basta torcer. Tem que torcer pro Palmeiras ganhar do Bahia. Vamos supor que terminasse agora a rodada e só tivesse Palmeiras e Bahia. A única maneira agora que o São Paulo teria de voltar pra sair da zona de rebaixamento... É o empate do Vitória. Não, é a Palmeiras não, não, Real, gente, Bahia. Pera aí, só um minuto. Se tivesse acabado os jogos agora... Todos os três. E faltando só Palmeiras e Bahia. E aí? A única maneira do São Paulo sair da zona de rebaixamento... É o Palmeiras meter quantos? Meter 3. De diferença. De diferença. 3-0, por exemplo. 3 de diferença. 3-0. 3-0, por exemplo. Porém, 3 de diferença desde que o Bahia não faça 3 gols. Por exemplo, 6-3 não pode. 6-3 não pode. Aí já vai pra... Pode ser, né? Pode ser 5-2. Agora, o São Paulo, olha a situação, cara. O São Paulo, essa combinação tá fazendo o São Paulo... 4-1 é legal pra nós. Hein? 4-1 pra nós, tá bom? Sim. Hein? 4-1 pra nós, né, Sports? É o 4-1 pra nós, tá bom? Fácil. 4-0. Torce pra nós. Torce daqui a pouco o Neilton vai virar o jogo pro Vitória. A torcida dele está dando certo mesmo. Tá tranquilo. Calma, peraí. Eu tô adorando esse negócio. O Santos pode virar o jogo? O Flamengo pode ganhar do Fluminense? Claro. Sim. Pode, lógico. Ainda tem um tempo inteiro. Ah, o Flamengo pode ganhar do Fluminense. E o Neilton vai fazer 2 lá no Sport. Mas pelo que eu vi agora, até agora, o Sport vai jogando melhor. É mesmo. Melhor do você que viu quem fez o gol? Vitória. Professor. Diego Souza, né? Diego Souza. Golaço professor. De falta, golaço de falta. Dodô! Opa! Por favor, vamos falar agora do Extra? Quer? Ah, vamos falar do Extra. Você tá de brincadeira, meu velho. Porque, olha, vai ter futebol, não é verdade? Aliás, tá tendo futebol, tá né? Tá tendo futebol. Então, se tem futebol, vai ter que ter cerveja Mistel. Não é verdade? Vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Tem futebol, tem Extra Gol. Cerveja Mistel lata 269 ml. De R$2,59, RG, por sim. Apenas R$2,19. Aí sim, hein? Cerveja Mistel, um pouquinho melhor pra você, RG, ó. Lata 350ml, gosta? Aí sim. Ó, de R$2,99 por sim. Apenas R$2,39. Nossa. Ó, aí você fala assim, ah, mas eu gosto daquela latinha de 473ml. É latão, então, cerveja latão. Mistel, o latão, latão, como vocês querem dizer aí, né? Latão 473ml. De R$3,65 por sim. Apenas R$2,99. Opa, é com nós, velho. Cerveja Mistel. E aí você fala assim, não, mas eu prefiro uma garrafa de 600ml. Ah, também. Legal? Também. Mete na geladeira garrafona, hein? Opa, sai estupidamente gelada, hein? Canela de pedreiro. Cerveja Mistel, canela de pedreiro, segundo a RG, garrafa 600ml. Quanto? Leve uma... Quanto? Por R$5,84. Caraca, velho. Ou leve duas por R$5,52 cada. É louco. Ou... Como? Ou leve três por apenas, aí baixa mais ainda, R$4,87 cada uma. É louco. É, meu amigão. Cerveja Mistel é no Extra. Combinação perfeita, mas beba com moderação. Então faz assim, corre lá pro Extra, amigão. Vai. É isso aí, galera. Recado importante pra você que quer viajar o ano que vem pra assistir a Copa do Mundo na Rússia. Preste atenção. Porque você vai para a Rússia com a Estela Barros Turismo. A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. E tem várias opções de roteiro para você. Você quer assistir só a primeira fase? Porque você não tem muito tempo, às vezes, para sair de férias, né? Daquela... Sim. Né? Aí você vai lá, tem pacote para você assistir só a primeira fase. Tem opção para quem quer ver, por exemplo, só quartas de final, semifinal, final. Né? Boa. E tem opção para quem quer ver a Copa inteira. Boa. Isso é mais legal, hein? É mais legal. Imagino. Hein? Um meizinho lá. Caramba. Nossa, passando o rodo, Vieira. Você ia gostar de naqueles pub russo lá, tomar um. Como é que a bebida deles lá, ô chefe? Você quer da cozinha? Tinha um negócio chamado vodka. Não, né? Não, é uma outra. Aquela. Esqueci o nome agora. Quando você lembrar, você fala. Porque agora eu vou falar aqui da Estela Barros. Né? A Estela, que além de todas essas opções de roteiro, é a operadora que tem. Os ingressos dos jogos, o hospitality dos jogos, entendeu como que é o negócio? Sim. Você adquirindo o seu plano na Estela Barros, você está garantido nos jogos do Brasil, entendeu como funciona? e todos os roteiros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, independente da cidade onde irão acontecer. Eles têm guias brasileiros e guias russos falando português, hospedagem nas duas principais cidades-sede, Moscou e São Petersburgo. E você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. Entendeu? 8 vezes no boleto. Para mais informações, acesse stellabarros.com.br ou ligue 2166-2250. 2166-2250. Maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Stella Barros Turismo. Continuando o Estádio 97. Você ligando e participando do 32847097 daqui a pouquinho ao vivo com a gente. Porém, antes temos as manchetes, continuamos com as manchetes. Ih, não tem que falar de nada, etc. Nossa, o oferecimento de Nissan. Faça Exeg, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Sai de Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Sideatlântica.com.br. E amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Scream for me, Corinthians! Coringão, Coringão, é nóis! Você agradeceu ao Clayson, mano. É Clayson. Não só o Clayson, né, Motinha? O Cássio também. O Cássio defendeu Cássio muito, ontem. Né? Pegou muito. E o terceiro jogo seguido, né, que o Clayson faz a... resolve, né, mano? Decidindo. O Clayson, ele entrou contra o São Paulo e marcou gol, ele entrou contra o Cruzeiro, marcou gol, e ontem, novamente, ele entrou e marcou mais dois. Ele é meio um Tupanzinho, né, mano? A última bola do jogo. Ele herdou aquela estrela do Danilo, né? Tupanzinho também, pô. Oi, RG. A última bola do jogo, praticamente, né? Ontem? Não foi? Não, o Clayson, ele entrou e marcou dois gols ontem. Ele entrou no meio do segundo tempo. Né? Foi dois, RG. Eu que bati a cabeça. Ele marcou dois gols. Pra mim foi dois. Eu tava voltando. Tá certo. Esse cara? O Clayson, ele entrou no final contra o Cruzeiro. Aí ele decidiu contra o Cruzeiro. Foi 3-1, né? Ontem foi 3-1. Foi 3-1, velho. Então, é que eu vi o sufoco. Aí tinha feito 2-1 de virada, mas aí ele fez o terceiro, tá certo. O Clayson marcou o segundo e o terceiro gol do Corinthians, aí, RG número 2. Ele entrou ontem, se eu não me engano, acho que com 15 minutos do segundo tempo. Ele entrou com bastante tempo de jogo. Ele herdou, RG, aquela estrela que era do Danilo. O Danilo que tinha essa estrela de entrar e fazer gols aí decisivos importantes. O Clayson tá com essa estrela, graças a Deus, né? E o Carille já faz conta aí, né, mano? Até o título aí, falou 5 vitórias, tá bom, mano? Olha, Motinha, se a gente parar pra analisar, cara, não dá pra reclamar, né? O Corinthians, ele tem aí uma briga aí contra as partidas aí do Campeonato Brasileiro. De acordo com o número de partidas restantes, é um cálculo até baixo, assim, se a gente parar pra analisar. Fala, pô, hoje nós estamos em que rodada do Campeonato Brasileiro? Restam o quê? 12 jogos ainda? 11 jogos? 11, mano. 11 jogos. O Corinthians tendo que vencer a metade ou até menos da metade, RG, é uma quantia significativamente baixa. Mas o Corinthians, ele tem que tomar um certo cuidado, por mais que ele tenha vencido ontem o Curitiba, por mais que o Corinthians, ele esteja muito próximo do título, mas o Corinthians, ele não tá jogando bem. Não tá jogando bem. Sofreu o Corinthians ontem, para quem chegou hoje no Brasil e falou, pô, o Corinthians ganhou 3-1 do Curitiba, resultado normal. Matematicamente falando, sim. Você fala, pô, pegou Curitiba, ok, ganhou em casa. Mas em determinados momentos da partida, só dava Curitiba. O primeiro tempo, o Corinthians, ele só deu um chute no gol, cara. No segundo tempo, aí, até o Corinthians conseguir fazer o segundo gol, ele tinha dado dois bons chutes ali. Um que o Jô acertou ali um carrinho, quase fez o gol dele, o segundo gol dele na partida, porque ele tinha feito no primeiro tempo também. E depois teve mais uma outra boa chance com o Rodriguinho. Mas o Corinthians, ele criou muito pouco, cara. O Clayson, ele entrou e realmente mudou o jogo. Nesse sentido, o Carille foi bem. Nas alterações que ele fez, ele colocou o time pra cima, ele foi pra cima da ponte, tentou buscar o resultado. Mas eu acho que ele demorou ainda até muito. O Carille demorou muito. Que o Carille tem que saber que tempo, né, também. O primeiro tempo, Motinho, o Cássio fez duas boas defesas. No segundo tempo, ele continuou bem também. Porque logo no começo do segundo tempo, teve um chute do Thiago Real, que se o Cássio não defende, o Corinthians toma uma virada naquela altura do jogo. Eu não sei se psicologicamente ele teria forças para reagir. Porque quando você tá jogando bem e toma um gol, é uma circunstância. Quando você tá jogando mal e toma uma virada em casa, com quase 37 mil pessoas na arena, o cenário é outro. Então o Corinthians, ele precisa muitas vezes ali mostrar, Motinha, dentro de campo, que ele quer vencer o título também. Porque o Corinthians ele começou muito bem a partida, com 4 minutos aí já fez 1-0, e depois o Corinthians dormiu, no resultado. O Corinthians achou que poderia vencer o Coritiba a qualquer momento. Deixou o Coritiba ganhar corpo, deixou o Coritiba gostar do jogo, e isso foi fundamental para que o Corinthians começasse a cair dentro de campo. Porque o Coritiba já não tinha mais nada a perder, o Coritiba era kamikaze. O Coritiba ali falou, pô, perdido por 1 ou perdido por 10, eu preciso desses pontos também. Foram para cima do Corinthians, e o Corinthians de forma omissa, ele aceitou o Coritiba gostar do jogo e começar a dominar a partida. E o Coritiba precisava da vitória, né, mano? Precisava, RG, porque o Coritiba tá buscando ali a pontuação para não cair. É, então, o Corinthians ali, como dono da casa, fez 1-0 no primeiro tempo ali com 4 minutos. A tendência, se você tiver realmente aí com sangue no olho, é ir para cima do adversário, meter o segundo, meter o terceiro e lacrar no primeiro tempo. O Corinthians não, começou a tocar a bola, começou a rodar, os espaços da RG não apareciam, o time ao invés de compactar ali e um jogador ficar próximo do outro, o Corinthians insistia com lançamentos, o Corinthians começava a rifar a bola, o Corinthians deixou o Coritiba tocar e gostar do jogo, o Corinthians ele não tem conseguido manter a marcação que ele fazia no primeiro turno, que é aquela marcação alta, forçar o erro do adversário, mostrar a intensidade. O Corinthians não, ele tá deixando o adversário tocar a bola, construir as jogadas, o Corinthians começa a querer a marcar o adversário na intermediária defensiva. Todo mundo sabe que o futebol moderno hoje em dia você não faz mais esse tipo de marcação. Você impede o adversário de chegar com qualidade no teu meio de campo. Que dirá então na tua intermediária. Na tua intermediária você tem que dar aquele o sprint final para roubar a bola e deixar a bola mastigada pro zagueiro. A pessoa, mas a bola alçada na área do Corinthians hoje é um salseiro. Concordo, mas já que você sabe que tá difícil a situação, você não deixa cruzar. Você pressiona o adversário para que você não tenha talvez a esse risco exposto contra a tua defesa. E a conta, você vai lá e pressiona o adversário. A conta do Carille, mano, é 73 pontos, né? É o que ele busca, acha que é o suficiente para ser campeão. Mas é, RG, porque se a gente pegar a média dos últimos anos aí, a gente não tem que se basear, a gente não tem nem que se basear, Domênico Gato, na pontuação final do time campeão. A gente tem que se basear no que os segundos colocados conseguem fazer em termos de pontos no Campeonato Brasileiro. Porque se você conseguir alcançar um número maior ali, vamos colocar na média, que a média do segundo colocado no Campeonato Brasileiro nos últimos 2 anos seja em torno de 71, 72 pontos, então 73 pontos já te coloca na condição de campeão. E o Corinthians hoje, por tudo que ele tem a seu favor, uma larga vantagem aí, praticamente precisando de um aproveitamento aí de time que pode ser até que brigue para não cair, entenda o que eu tô falando, mas o Corinthians aí nessa reta final, nesses últimos jogos que restam ainda no Campeonato Brasileiro, o Corinthians, ele tiver um aproveitamento de um time que briga ali entre a zona intermediária do campeonato para baixo, ele já pode se sagrar campeão. Mas ele precisa, de fato, mostrar que ele tem interesse no título também. Porque, volto a falar, esse resultado de 3-1 ontem, não tô querendo ser corneteiro, podia estar aqui jorrando, deitando o cabelo, mas é preocupante, cara. É preocupante o Corinthians tomar o calor que tomou do Coritiba, mano. Coritiba é um adversário que tá pra cair. Sim. Como o Corinthians já tropeçou em adversários que estavam pra cair também, como é o caso do Atlético Goianiense, como é o caso do Vitória. Esse tipo de adversário você não pode desperdiçar pontos. É que não tirou lição exatamente disso, né? Dos outros adversários, né, mano? Nas mesmas condições. Quer dizer, tem que entrar com gana, com sangue nos olhos. Tornou, né, o jogo fácil e difícil, né, mano? Concordo. Mas é que tá, Motinha, por exemplo, o próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia. Aí você fala, pô, é o Bahia, também tá brigando numa situação lá embaixo, é desconfortável. É outra pedreira. Mas é outra coisa, RG, porque o Corinthians ele vai jogar fora de casa. Sim. Aí o jogo é lá. Aí depois ele pega um Grêmio. Por mais que o Grêmio não esteja ganhando de ninguém no Campeonato Brasileiro, o Grêmio hoje tá meio que uma galinha morta, mas é o Grêmio, entendeu? Depois o Corinthians ele pega um Botafogo no Rio. É um adversário qualificado também, você não pode falar, pô, vai ter que ir pra lá e vai ter que ganhar. A galinha viva contra a galinha morta, né? Então, é isso que eu falo. Se fecha. Estamos falando de time que tá na Série A, viu, Bando? Se fecha. É isso. A galinha morta vai jogar contra a galinha viva. A galinha morta vendia sapato. Só que a diferença é que a galinha viva morta. Só que a diferença é que a galinha morta vai ganhar Libertadores. A galinha viva fica olhando pra morte e fala, dando bica, você não vai... Não, mas com relação a essas partidas do Corinthians que eu citei, daqui pra frente o Corinthians vai pegar uma série de adversários aí que são pedreiras e o Corinthians ele tem que tomar um certo cuidado. Então, querendo ou não, esses adversários que o Corinthians muitas vezes ali abdicou de ganhar, como foi o caso do Atlético Goianiense, como é o caso do Vitória e esses times aí, o Corinthians ele pode ter que depois recuperar pontos contra a Grêmio, contra a Botafogo. Ah, aí você vai falar, é mais fácil ganhar do Grêmio ou do Atlético Goianiense? Tem que ganhar do Atlético Goianiense, porque do Grêmio, por mais que o Corinthians tenha vencido o primeiro turno jogando em Porto Alegre, é um adversário qualificado. Então você entende se for um jogo duro. Agora contra a Vitória, contra o Atlético Goianiense, contra Passar Curitiba, a máquina, né, mano? Não dá pra tomar calor, né, velho? Não dá. Verdade, mas é isso aí, Coringão. Corinthians aí, campeão brasileiro de 2017, com muito mérito. Ele faz um discurso. É isso aí, é isso aí. E a RG número 2. E também aí, uma notícia relacionada ao Corinthians aí, é o interesse também, de novo, né, de mais um clube espanhol aí no Guilherme Arana, cara. Ah, dessa é? Vez aí é o quem? Sevilla que tá vindo pra cima aí, tá pra tentar negociar com o Corinthians aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Aí do Guilherme Arana pra lá. Ô, mano, onde tá o João ganso, também, né? Ô, mano, eu recebi uma informação antes do Zé Fontinho. Zé Fontinho ontem ele tinha uma mala, ele chegou de viagem. Ele abriu uma mala de a pasta 007 dele, só com informações. Ah, impressionante, é. Imagina. Diz que quem chegou forte pra levar o Arana é o Atlético de Madrid. Ah, então vai, né? Também. Aí é com pressão muito forte. Cresce o olho aí, né, Sombra? Aí leva, hein? Atlético de Madrid. Mas, ô Sombra, a treta mesmo aí, a Inter de Milão tinha chegado também naquela última janela que abriu-se no meio do ano e encerrou-se ali também. A Inter de Milão também mostrou interesse no Guilherme Arana. Não houve um desfecho favorável, porque o Corinthians ele tem 40% da transação. Nossa, que bom. E o Corinthians ele não abre mão, o Corinthians não abre mão do percentual de 15 milhões de euros para poder vender o atleta. As propostas que têm chegado giraram em torno de 10, de 11 e parece que agora o Sevilla chegou com 12. Mas o Corinthians ele tá fazendo o jogo duro ali para tentar pegar 3 milhões de euros a mais ali para aumentar seu percentual aí, a sua fatia. É o famoso nesse bolo mais, aí, né, mano? Mas é que tá, RG, se o Vieira, meus amigos aí que estão no estúdio também, cabe a outra parte que detém os 60%, aí você tem aí empresário, você pode ter empresas ligadas ali, que antigamente, na época que foi feito o contrato do Guilherme Arana, ainda era permitido fazer aquela fatia lá, o jogador pizza, hoje não é mais, mas cabe a outra parte ceder um pouco mais, porque o Corinthians ele pode falar, beleza, é uma quantia que vocês entendem que é considerável, mas minha parte vale X. Independente de por quanto que seja vendido o atleta, fala, a minha parte, meus 40%, eu quero X. Se vocês quitarem esse X, beleza, eu libero o jogador no final do ano. Porque independente de qualquer coisa, Sombra, se acontecer um acordo agora ou não, o Guilherme Arana só sairia depois do término do Campeonato Brasileiro. Ô, mano, agora esse negócio que a pizza acabou não é uma verdade, né? Eu tô falando com relação à parte teórica, né? Porque na parte prática não é assim que funciona, né? É, lamentável. Mas na parte prática a FIFA não reconhece mais esse tipo de situação do jogador pizza, né? É tão ridículo isso, né, cara? Que a gente ouve assim, o fulano foi vendido por X milhões, mas o clube só vai ganhar tanto porque a outra parte é do empresário e a outra parte é do investidor. Acabou. E sabe quem deu margem pra isso, velho? Essa porcaria dessa lei peleca. Acabou a pizza, criaram o brotinho agora. Aí o empresário vai lá e faz um time pra ele. Enquanto não mudar essa regra dessa lei Pelé, vai continuar essa regra. Girando o placar do estádio 97. Ponte Preta e Santos, RG número 2. Continua 1-1 no segundo tempo. Você tá assistindo o jogo aí, chefe? Agora eu vou voltar, porque tava no intervalo. Já voltou. É isso aí. Beleza. Fluminense, Flamengo. Gol do Fluminense. Ai, meu Deus do céu. Tá bem, cara, que é gol do Fluminense. O Sombra vai morrer aí. Eita, Flamengo não ganha ninguém. O Sombra perguntou, eu fui olhar, apareceu o gol. Bolinha na tela. Pior, os vizinhos começaram a xingar aqui, velho. Contra do velho e bom Pará. Esse é o Flamengo da galera. Olha aí, Dorival. Mas isso aí já é reflexo do Rafinha vindo pro Flamengo. O Pará já tá se sentindo um pouco pressionado. Já, tá vendo? Você tem aquela passiflora lá? Falei. Uma meiota pro Sombra aí que tá feia coisa aqui, hein? Ah, meu Deus. É mesmo nesse momento, mas tá aí, então. Esporte Recife, não tem nenhum do Esporte. Nem do Vitória aqui. Sombrinha transpirando. Não vou buscar agora. 9 minutos do segundo tempo, 1-0 pro Sport. 1-0 pro Sport. Os três resultados são horrorosos pro São Paulo Futebol Clube. O que foi bom ontem? Ontem foi tudo ruim. Certinho, menos um dele, né? É verdade. Ai, Santos, ganha. Santos vai ganhar. Calma, Santos. Verdade. Mas se o Santos ganhar da ponte. 15 minutos a gente vira. São Paulo sai, não sai, né? Não. 15 minutos a gente vira. A ponte volta. Sai. A ponte volta. Não. Desculpa. Peraí. Não, só se o Sport. Se o Santos ganhar da ponte, São Paulo sai da zona? Sai. Então. Mas tem um detalhe aí, Domênico. A Ponte Preta tem um jogo a mais também, né? A Ponte Preta tem 31, então. mesmo número do São Paulo. Só que o famoso asterisco, né? Tem um jogo a mais. Com um jogo a mais, né? É isso aí, a ponte tem 31, entendeu? Já jogou na outra rodada que não joga. Então, por exemplo. Perdeu do Cruzeiro, perdeu do Cruzeiro. Perdeu do Cruzeiro nessa rodada que vai ter agora no final de semana. Para de fazer conta, só que aí eu brigo o São Paulo a ganhar, né? É, mano, caiu, é. Caiu, mas você acha que caiu? Não, mas ô Domênico, os caras precisam aí desmistificar, velho, essa paura, sabe? Esse trauma de Série B. A Série B, uma vez que você disputa, é legal, cara. É bacana, você vai lá, tira uma ordem. Então volta lá, mano. É bom pra caramba, né? Não, então volta lá, volta lá. Presta atenção. Bom não é, mas você tem que ir lá pra ver. Ô mano, dá uma olhada, cara, que a gente não consegue mostrar, né? Não vai dar pra dar uma olhada. Não, tô falando pro mano que ele deve tá vendo lá. O gol do Pará, cara, a bola veio cruzada na área, o Pará foi dar uma pancada pra fora. Você foi uma pra trás? E meteu pra dentro na gaveta. É igual o taco, foi uma pra trás? O Pará é horroroso. É, o Pará que pediram o cara na seleção. É horroroso. E eu tenho alguns vizinhos aqui que são flamenguistas, porque na hora que aconteceu o gol contra do Pará, velho, o que ele foi xingado aqui, velho. Nossa. É brincadeira, né? Pará. Não dá pra perder pro Fluminense. Mas e aí, não vamos falar da Naba? Opa, fala da Naba. Na onda aí, velho. Mais? O placar do Estádio 97 informa. Olha o seu dentro, velho. Caiu no orto lá, ó. Atlético Mineiro 1. Brasil. São Paulo 0. Que pena. E toda aquela alegria, né? Rumo a Libertadores. Vai tudo por água abaixo. Podem chorar aí, os três, vai. Quem começa... Choram as rosas. A primeira do jogo foi na hora que entrou... Shailon! Não, uma salva de palmas, ele fez a vinheta do Shailon, velho. Isso é genial, velho. Ele fez ontem à noite, ele fez ontem à noite esse placar aí. Seu bem tão cretino. E quem tá assistindo a live agora, olha a Série B chegando, a Série B chegando no São Paulo. Detalhe pro assassino. A Série B, o assassino chegando. O assassino com machado manda assim pro São Paulo, coelhinho, sai da toca. Dá uma olhada, velho. A Série B chegando, olha lá. Muito bom, cara. Esses caras não valem nada, velho. Ai. Mas, ô Domênico, ridículo, cadê o camisetinha que sempre fica lembrando da musiquinha, que tem que cantar a musiquinha? Cadê? Peraí, e hoje ele veio com a camiseta sem manga, né? Veio de regata, né, trouxa? Veio de regatinha, né, trouxa? Fala da Naba aí, fala da Naba aí. Fala da Naba, fala aí, Marcão. Fala da Naba, fala aí, Marcão. Vocês fazem esse tipo de brincadeira com esse hino, né? Que é a música do Domênico, aí não é admissível. Esse hino aí tá virando pro ser, viu? Só do Domênico. Só você que tá falando da Naba agora, hein? Fala, Motinha. Mas com relação ao jogo de ontem, mano. Motinha vai falar manchete. Manda aí, Motinha. Não tem manchete. Tem sim, fala. Nós como perdeu? Como perdeu? Perdeu. Fala, mano. O Dorival burro. Escalou mal. Dorival agora é burro. Ah, não. Até há pouco tempo era o treinador, não, era o cara. Falei do quando eu falei que vocês estavam assinando o cara que ia derrubar vocês não acreditaram. Dorival vocês é fraco. Dorival é fraco. O herói do jogo foi o Sidão, que conseguiu, era pra acabar o primeiro tempo uns 4-0. Pegou, hein? Pegou muito Sidão, hein? Pegou muito, Sidão, muito. Parabéns, Sidão. Quebrou a cara ontem, né? Quase pegou o pênalti. Quase pegou o pênalti. Pegou no lugar certo, né? Mas não chegou, mas foi bem pra caramba. Você falou ontem, cara, a fase de vocês não é boa mesmo, hein, Motinha? Mas teve a bola, teve uma bola que entrou lá, hein? O Mota falou assim, Dodô. Hoje vai ser a lei do ex. E o Fábio Santos foi meter o gol em vocês. Mas gol de pênalti é obrigação. Mas é a lei do ex, amigão. Ele jogou de vocês. E o Robinho gastou a bola, o Robinho, ontem. Vai jogou bem, velho. Perdeu um gol cara a cara. Jogou bola mesmo. Jogou bem ontem. E o São Paulo quase empatou com o Prato, uma cabeçada ali, quase que. É, no segundo tempo, né? Mas só começou. Também só foi aquilo. Começou a jogar no segundo tempo. Eu tava voltando ontem. Mas pelo que eu vi, né? Eu acho que não merecia, né? E eu tava voltando ontem, Santos Isabel, ouvindo o programa, e teve a participação de um São Paulino aqui. Teve. E eu concordo em número general que o cara falou. Ele falou. Tem que mudar tudo no São Paulo, inclusive essa ideia que o São Paulo tem de ficar resgatando os velhos, né, meu? Ficar nessa de é Muricy, é Kaká, é Lugano. Porra, é Lugano. Tem que passar a borracha e começar a pegar. Vai pra próxima, segue o jogo. Não tá dando, velho. Não tá dando mais. Mas senão vai ser todo ano esse sufoco. Com relação ao jogo de ontem, o São Paulo fez um primeiro tempo apático, não jogou nada. O pior jogo. Assistiu o Atlético Mineiro jogar, isso aí foi fato. O primeiro tempo do São Paulo foi horrível, cara. Foi muito abaixo da expectativa, inclusive até o Hernanes, cara, que é um cara que mesmo o São Paulo, quando vem jogando mal, É um cara que se destaca, entendeu? E ontem ele também não apareceu pro jogo, se escondeu até de certa forma. É, na minha opinião, concordou com a substituição? Tava... Não, vou chegar lá, só um minutinho. É, com relação ao time... Não, não. É, com relação ao time que saiu jogando... Educação, hein? Imagina, o RG é meu brother, velho. Com relação ao time... Com relação ao time que o Dorival escalou de cara, eu teria colocado o Jusilei, cara. Porque é óbvio que o Atlético Mineiro jogando lá no Horto... O Jusilei arranque de balsa? É um time que vem pra cima. Você é louco. Calma, mano, segura a onda aí. É, o Jusilei é um cara. O Jusilei é um cara que ele Jusilei segura. Arranque de balsa. Ele segura um pouco mais a marcação ali e de repente, com o Jusilei em campo, o Atlético Mineiro não teria tanto espaço. Não sei também. É, às vezes, porque assim, o São Paulo ontem, como um todo, jogou mal. Então, às vezes é difícil a gente falar, por conta de um jogador que tivesse entrado, a história do jogo teria sido diferente. Valdívia jogou bem também, tava sem marcação, né, Marcão? Então, é aí que tá. Mas isso aí tá, né? Você é egoísta, hein? Você coloca... Ele é, foi cara. Foi mesmo. Mas isso que o Marcão tá falando tem fundamento a partir do momento que você vê que o Atlético, cara. O Valdívia fez o que quis ali, cara, com o Robinho, cara. Então, mas aí que tá. Se você tem um cara que entra em campo só pra fazer a marcação em cima do cara, você pode cobrar desse cara um desempenho de marcação em cima dele. Uhum. Agora, com relação ao time que saiu jogando. Eu, se eu sou o Dorival, ele colocou o Jonathan Gomes, tudo bem. Mas assim, o Hernanes hoje, cara, é o melhor jogador do São Paulo. Você não pode manter o Hernanes fazendo o segundo volante e o Jonathan Gomes de meia. Ele devia ter trocado a posição. É isso que eu achei que ele ia fazer, mas enfim... Como o Jonathan Gomes jogou de segundo volante lá contra o Vitória na Bahia e não foi bem, talvez o Dorival tenha pensado assim, vou colocar ele um pouco mais à frente. Quem sabe ele jogando na posição real dele, talvez ele possa desempenhar o melhor futebol, coisa que não aconteceu. E o pior de tudo isso, demorou pra trocar e pra resolver isso, né? E quando trocou, trocou errado. Vou chegar lá, só um minutinho. E assim, o São Paulo só mostrou alguma coisa depois quando tomou o primeiro gol lá no segundo tempo. Aí resolveu jogar um pouco de bola lá. Mas foi um pênalti ridículo também, né, Marcão? Mas ridículo pênalti. Foi infantil do Bruno Alves, né? O São Paulo também só foi pra cima porque o Galo se fechou. Então, mas é uma circunstância de jogo, né? Independente. O final ia tomar segundo. Então, ainda falando do pênalti, aí o Bruno Alves fez um pênalti infantil. Aliás, é o segundo gol, inclusive no primeiro jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São Paulo tomou um gol do Cruzeiro também, que o Maicon ficou marcando a bola e tomou um gol de arremesso lateral também. Mas vocês tomaram essa do Ronaldinho Gaúcho, lembra? Contra o próprio Atlético. Também. Você lembra da Libertadores? Mas é isso que eu tô falando. Tipo, entra treinador e sai treinador do São Paulo, o São Paulo continua com esse erro idiota de não conseguir marcar arremesso lateral, cara. Então é um absurdo. Estamos falando de um lance de 2-3 anos atrás, hein? Entra treinador, sai treinador e ninguém corrige isso, cara. Então é porque não é questão de não corrigir isso, é questão de que todo o trabalho ele é muito errado. Você ali não. Falta fundamento. Porque assim, passaram já quantos treinadores desde aquilo? 3, 4, 5, sei lá. Não, mas não é possível, Sombra. São outros jogadores. São a qualidade dos jogadores. Não, mas são jogadores profissionais, gente. A gente não pode ficar acreditando a diretoria, a treinadora, a quem quer que seja. O fundamento, né, Marcão? Um erro básico, um erro bobo de futebol, gente. Os caras acham que. Ainda acham. A prova é que aquele lance do Gaúcho que a gente tá falando aqui de anos atrás. Sim. O Rogério Ceni tava conversando com o Ronaldinho Gaúcho. Dando água, tomando água. Então, os caras acham que tem impedimento, cara, até hoje. Então, exatamente, era isso que eu ia falar. Só faltou o Bruno Alves levantar a mão pedindo impedimento no lance do gol. No lance do pênalti, aliás. E com relação às substituições que o Dorival fez, assim, eu não sei se o Hernanes estava cansado ou sentiu alguma lesão, alguma coisa do tipo. O Hernanes não pode sair desse time, cara. A cara dele no banco, Marcão, parece. Né? Que ele não gostou de sair, cara. Então, puto, né? O Hernanes é um cara. Né, o Hernanes é um cara que não pode sair. É, a única inspiração do meu cara. A não ser que esteja machucado, porque num lance de bola. É o único cara. Resolve, né, mano? De bola parada que resolve no São Paulo. É. O Hernanes foi um absurdo ter saído. Foi um absurdo. Ali eu falei assim, ó. Cagou tudo. Não. Isso. Desculpa. Falei. Não pode falar assim. Mano, esse cara não sabe mexer no time. Cala a boca, mano. Então. Esse cara não sabe mexer. Fritando Dorival. Fritando. Não sabe mexer. Ele é ruim. Cadê a frigideira? Ele é ruim. Ele não sabe mexer no time. Não, ontem realmente. Ele não tem visão de jogo. Ontem realmente. Ele é ruim. Ele é ruim. Botinha, volta a falar aqui, ó. Informação, hein. Não acha isso. A diretoria de São Paulo tá atrás do Mano Menezes. Olha aí, ó. Amém. São Paulo tá atrás do Mano Menezes. O Mano Menezes vai bem pra segunda divisão. O Palmeiras também tá de olho, né? Tá monitorando a situação dele lá. Então, olha, o São Paulo foi horrível. Foi o pior jogo do São Paulo, primeiro tempo. Olha, o São Paulo era pra ter tomado uma goleada. Vocês acham que foi o pior? Eu achei. Um dos 10 piores. Não, mas eu tô falando, eu acho que tá top 3. top 3, vai, do ano. Porque tem tanto então jogo. Aquela história de que São Paulo vinha melhorando... Não, mentira. É uma farsa. Inclusive o Dorival falou isso na entrevista. Aquilo de dizer que estava melhorando... Foi o Marcão aí, ó. Não, o Dorival falou na entrevista que o time está evoluindo. Não, mentira. Pô, evoluindo. Vai... Mas, ó, pessoal, a gente tem que analisar o jogo a jogo. Ele falou que achou um jogo interessante, o São Paulo... Não, é que assim, o cara também não vai ficar jogando, né, coisa no ventilador uma hora dessa. Mas, assim, São Paulo vinha numa sequência de 4 jogos sem perder, cara. Desculpa, mas, ô Marcão, São Paulo Sport é uma partida vergonhosa do São Paulo Futebol Clube. Sim. Mas ganhou o jogo. Hã? Mas ganhou o jogo. Eu sei, Marcão. O Corinthians ontem jogou uma partida ruim contra o Curitiba e ganhou o jogo. No final das contas, o que vale é o resultado, gente. O São Paulo fez N partidas aí em que jogou melhor com o adversário e não conseguiu a vitória. Se o São Paulo, sábado agora contra o Atlético Paranaense, jogar mal e ganhar... Tem gol. Quem fez isso? O gol do Sport, 2-0. Puta. Mas sábado. Eu também gosto de falar de graça. A viola tá indo pra tá falando de São Paulo. Cara, parece a Sônia Abrão do rádio. Só fala desgraça. Mas o Marcão, esse argumento que você usou, ele não pode ser usado porque ele chega a ser até meio raso. Por quê? Porque quando você tem uma série de partidas que você tá jogando bem, a vitória é uma consequência. Mais cedo ou mais tarde ela virá. Agora, quando você tem uma sequência de más partidas e você ganha uma ou outra. Por causa de uma circunstância de jogo, uma bola parada, tá na cara que seu futebol não é convincente. Lógico, tá na cara que a sua briga, a sua realidade vai lá pra baixo. O cara teve 10 dias pra preparar o São Paulo sabendo que não ia poder contar com o Cueva. Sim. Agora, se você é um técnico de ponta, você concorda comigo que você fala, pô, eu não tenho o Cueva, que é um dos melhores jogadores de São Paulo. Não dá pra tirar o Hernanes. Então eu vou preparar o time do São Paulo sabendo que eu vou levar uma pressão lá no Atlético. Ferrada, os caras estavam preparados, os caras estão com uma sede pra ganhar, precisando. Na casa dos caras, você fala assim: vou preparar o time, RG. 10 dias, eu vou preparar o time pra segurar o resultado e quem sabe sair de lá com empate. São Paulo ontem, pelo amor de Deus. Mas foi isso que eu falei: tem que colocar o Juscelino nesse time. Jogos, não tem qualidade, mas eu concordo com o Marcão, Mota. Tinha que fechar o Dorival acabou com o Juscelino. Acabou com o Juscelino, mano. Acabou. Vocês acham que o ponto... Desde que o Dorival chegou, o Juscelino morreu. O Juscelino tava jogando bem. Fala, Sombra. Só pra... Gente, eu acho que a questão não é se tá o Juscelino ou não tá o Juscelino. O todo do São Paulo foi covarde. Foi. O São Paulo aceitou o jogo com o Juscelino ou sem Juscelino, na boa. O São Paulo aceitou o jogo. Sim. O São Paulo não se propôs a jogar. E eu não sei se ele não se propõe a jogar porque ele tem medo ou porque é ruim. Mas foi o São Paulo, o primeiro tempo. Não, desculpa, quando você é bom, não tem essa história de falta de confiança, bicho. Na fase, né? Fala uma coisa, quem tem capacidade não tem medo de... Não tem essa porra de falta de confiança. Quem tem capacidade... Eu concordo. Faz. Quem é bom naquilo que faz, faz. Mostra a hora que precisa. Não adianta, mostra a hora que precisa. Esse negócio de falta de confiança é de jogador medíocre. Isso é pra nego medíocre, onde o futebol aparece... Apenas quando ele está estimulado por algum fator psicológico. Você entendeu? O cara, quando é bom, é bom. É bom. O São Paulo é um apanhado de jogadores de qualidade extrema. Não vou dizer duvidosa. De qualidade ruim. Ruim. É jogador de Série B, gente. Jogou como se jogasse. Assim, jogou como fosse um Havaí. É. Um timinho pequeno, daquele que fala assim, pelo amor de Deus, olha, não vamos nem sair pro jogo porque a gente vai conseguir. Uniforme que em vez de longe achar que era o Botafogo de Ribeirão. E como se não bastasse, quando tem a bola no pé, não sabe o que fazer. Não tem entrosamento nenhum. E com esse tempo de treino, depositar apenas a ausência do Cueva, a falta de qualidade de jogo coletivo, desculpa, eu não concordo. Eu também não. Ou seja, o São Paulo é um apanhado de tudo que é ruim. É jogador ruim pra cacete. E tem muita gente que ainda culpa o Prato. Gente, a bola não chega não pro chega Prato. Pro cara. Ele, na condição de centroavante dele, ele teve ali 2 ou 3 oportunidades, sendo das quais 2, acho que o goleiro até fez boa defesa. O que saiu o gol? Tem gol. De quem? Outro gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Menos mal. Então, o São Paulo é um apanhado de jogadores ruins. Quando a gente fala assim, mas jogador que não presta atenção em lateral, etc. Tal. Sabe por quê, ô Marcão? Porque a direção do São Paulo, desde a época que o São Paulo tinha como diretor de futebol um dono de laboratório médico, você entendeu? Filocinho. O São Paulo, ele é tomado por achômetros, por pessoas que... Sinceramente, cara, eu até entendo que às vezes tem gente, cara, que não é do futebol e que tem conhecimento de futebol, você entende? Mas não é o caso do São Paulo Futebol Clube. Aí pode dizer o Vinícius Pinotti, mas entrei dirigente agora em maio. Bom, primeiro entrou porque quis. Quis o ônus do cargo porque quis. Ninguém meteu uma arma. Assumiu a responsabilidade, tem que ser cobrado. Assumiu. E ainda ganha pra isso. Mas eu não vou nem entrar no mérito de ser remunerado ou não, tá? Eu não vou nem entrar nesse mérito aí. Eu vou entrar assim. Tá na função porque quer. Tá na função porque quer. Assumiu a responsabilidade, tem que ser cobrado. Exato. E quando a gente fala de direção do São Paulo, isso não é só falar de o diretor de futebol. Nós estamos falando de toda uma estrutura política que manda no futebol. Você está falando dos partidos que apoiam o Leco. Você está falando de um presidente, porque o sistema no São Paulo ele é presidencialista. Quem caneta lá, afinal, quem decide se pode, se não pode, é o Leco. E quem endossa, e é todo um grupo político que vem endossando um sistema de trabalho que é nulo, que ele é péssimo, ele é ruim, ele é sem qualidade. Então, essa história de chegar e falar, não, mas a gente toma a bola nas costas em cobrança de lateral, isso, cara, é o ponto final de todo o descalabro que é a direção do São Paulo Futebol Clube. Porque lá, foi lá atrás, era o lateral esquerdo, não sei nem quem que era o lateral esquerdo, os zagueiros da época lá do Ronaldinho Gaúcho, quando cobrou a lateral lá, o Marcos Gorges cobrou a lateral, eu não sei. O ano passado era o Maicon, ontem foi o Bruno Rodrigo Alves. Caio. E com esse direcionamento que o São Paulo Futebol Clube tem, o ano que vem vai ser outro, e depois no outro ano vai ser outro, e vai ser o goleiro medíocre aqui, e vai ser a dependência de um meia que a gente não tem, você entende? E vai ser várias, toda hora vai ser um motivo, outro. O que não muda no São Paulo? O que não muda? Muda jogador, muda técnico, muda goleiro. O que não muda, toda hora vai ser um motivo, outro. O que não muda no São Paulo? O que não muda? Muda jogador, muda técnico, muda goleiro. O que não muda no São Paulo? É o sofrimento da torcida e o grupo político que dirige o São Paulo Futebol Clube. É isso que não muda no São Paulo Futebol Clube, que coincidentemente está levando o São Paulo... eu falo para vocês, olha, o São Paulo não foi rebaixado, ainda acredito que não vai ser rebaixado. Já acho que já teve pior. Já cheguei no determinado momento, no meu achômetro aqui, ver o São Paulo 90% rebaixado. Você entendeu? Agora, o problema maior, gente, é que o São Paulo não muda como direção. Isso não muda. Você entende? Não há profissionalismo. Nada. A questão do profissionalismo também é outra. Você, quando fala em ter profissional, não basta ter profissional. Não é porque você assalaria alguém... que você também vai ser sucesso. Né? Você pode ter uma emissora de rádio onde você tem vários locutores profissionais e péssimos locutores. Você pode ter péssimo em todo o segmento. Então amanhã, não importa se você também vai assalariar ou você vai profissionalizar. Uhum. Você vai dar esse emprego para quem? Você entende? Então o São Paulo é um apanhado de erros intermináveis. O São Paulo, como eu repito para vocês, o São Paulo é um clube grande, mas que está em franca decadência. Como instituição, é um clube decadente, gente. É você vê como o São Paulo, como instituição, é um clube decadente? O único cara de oposição no São Paulo que se movimenta, que xinga, que briga e que não sei o que lá... Levanta uma bandeira, né, para tentar mudar, né? É o homem do chapéu. É. Gente, é o homem do chapéu. O homem do chapéu. Quem é? É o homem do chapéu. Chama homem do chapéu. É assim que ele é conhecido. É o Newton do chapéu. Exato, é o Newton do chapéu. Olha, chegou o São Paulo, hein? Você entende? Eu não conheço o Newton do chapéu. Isso é sacanagem. Eu não conheço ele. Eu não posso julgar o Newton do chapéu. Mas o que eu posso te dizer é que a única figura que se levanta na oposição do São Paulo não são os famosos cardeais empoados e etc e tal. É o homem do chapéu. Por que eu falo o homem do chapéu? Passo o chapéu. Porque porque eu sou sócio do São Paulo, e quando teve eleição no São Paulo para conselheiro lá, e como você é sócio, o sócio ele recebe correspondência de tudo que é candidato, veio lá o papel, vote no homem do chapéu. Recebeu o santinho do homem do chapéu. O santinho do homem do chapéu. Você entende? Então quando você... O envelope era em forma de cartola, ou não? não sei, viu, mano? Eu já não lembro, só lembro que marcou isso, o homem do chapéu, quando eu passei a conhecer. Então, a gente vai discutir aqui um monte de coisas. O Dorival escala errado, o Dorival mexe errado, o zagueiro que faz falta boba, etc e tal. Tudo isso que tá no campo é um resultado de uma somatória. Não dá pra jogar, eu concordo, não dá pra jogar só na conta do técnico. Infelizmente, não você mesmo. É torcedor de São Paulo, atente a isso. Atente a isso. Quando eu falo isso, o São Paulo, ele tem uma oposição medíocre. O São Paulo tem uma oposição fraca, medíocre. E a situação é igual. Por isso que muita gente, na época da eleição, fala assim, você tem que tomar posição, você é posição, você é situação. Quando você olha para os dois lados, via de regra, você se assusta. Não dá pra decidir, né? Você se assusta. É. Pessoas que são do clube falam assim, você não tem ideia do que é uma reunião de conselho de São Paulo. Você, às vezes, você não tem ideia do que é a argumentação das pessoas. É triste demais. É muito triste. O São Paulo hoje é um clubeco como outro qualquer, composto de pessoas que não tem a menor capacidade de dirigenciamento. Aí fala assim, não, que o São Paulo está fazendo um estudo para ver a viabilidade do sócio-torcedor votar, da se possível separação de futebol. Para. Gente, isso é jogo de cena. Fala, isso é jogo de cena. Estatuto. Mas tá no estatuto, não tá? Isso aí, Sônia? É, parece que o Leco tem que entregar esse estudo até o meio do ano que vem. Mas é só legal. Pra cumprir meta. Gente, aí, que diz lá? Entregar um estudo. Ele vai entregar. Ah, beleza. É que nem lá no governo, lá na Câmara dos Deputados, tem que botar um relator. Ah, porque tá previsto no estatuto que tem que ter lá um relator pra julgar, dar o seu posicionamento sobre o caso Temer. Oh. Simples, vai lá o relator e fala. O presidente não tem culpa nenhuma e pronto. O cara tem que entregar os recibos. Ele vai entregar os recibos. E é isso que vai ser relatado. Aí o presidente fala, ó, vocês viram? Ó, vote lá no que o relator disse. Acompanhe o relator. Aí a mesma coisa. Gente, eu repito, o São Paulo é o microcosmo da política brasileira. Nós estamos perdidos com o São Paulo Futebol Clube. E passamos a ser há muitos anos, como os outros clubes aí que dependem de entrar um ou outro... que acena uma bandeira que melhor, sorte, né? Que dá sorte, que de repente põe lá um técnico que casa com o time. Como foi, vocês lembram a Patrícia, presidente do Flamengo? É, Patrícia Amorim. Patrícia Amorim? 2009. Ela foi campeã brasileira, campeã cara. Brasileira. Ela sumiu da cena política do Flamengo. Mas vocês entendem o que eu quero dizer? Deu sorte. Quem que era sorte. O técnico? Puta, era o... O Andrade, não era? Andrade, é? Esse aí. Que aconteceu? Depois os caras pegaram e mandaram ele embora. Que aconteceu com o Andrade? Cadê o Andrade? Cadê a Patrícia? Cadê? Quem era o centroavante? Adriano. Olha só, as três figuras maiores da conquista brasileira do Flamengo sumiram do futebol. Adriano vai voltar. Patrícia Amorim, o Adriano onde? E o Andrade. Palmeiras. Sumiram do futebol. Então o São Paulo amanhã pode voltar a ser campeão brasileiro? Pode conquistar tudo isso. Mas é que nem o Mano disse. É, mais ou menos, mano, o que eu quero dizer, como o Flamengo foi, é mais ou menos a mesma justificativa. Sim. Que o Marcão disse aqui. Ah, jogou mal, mas ganhou. Ou seja, aquele Flamengo, uma porcaria politicamente, um desastre, mas ganhou. Agora, o seu irmão, no caso, o Marcão, mano, tem razão. Quanto melhor você jogar, mais próximo da vitória você vai estar, maior esperança. Sem dúvida. Então, o São Paulo não só tem que jogar bem dentro de campo, como tem que saber jogar bem fora de campo. O São Paulo é uma lástima. Se não, repete o São Paulo é uma tristeza. O São Paulo já está num ciclo de diminuição. Não é da sua grandeza, é da sua importância dentro do contexto das disputas. O São Paulo é apenas hoje um participante. Ele não é um concorrente efetivo. Ele é somente um participante de campeonatos. Você entende? E que, via de regra, dos últimos 4 anos, em 3, esteve brigando na zona do rebaixamento. É muito triste isso. E digo mais pra você, torcedor de São Paulo, que às vezes pensa, ah, uma queda pode ser boa. Ah, não. Vai nada, gente, não. Vai na minha. Quando a instituição, ela é incompetente, quando ela está impregnada, você entende? É a mesma coisa que você fala assim, olha, você tá com uma gripe, é melhor você agora ter uma febre de 42 graus, que teu pai não quer te levar pro hospital. Mas se você tiver um de 42 graus e começar a se debater, você vai pro hospital. Meu amigo, se você tiver uma febre de 42 graus e começar a se debater, provavelmente seu cérebro vai derreter. Você não chega ao hospital. E você vai ficar com debilidade mental. É. Entende o que eu tô dizendo? Não vai, você vai pro hospital, mas e daí sombra. Você vai pro hospital? Seu mas cérebro pro já tá funcionou. Frito. Mas pro Corinthians funcionou o rebaixamento. Porque se não tivesse acontecido o rebaixamento, possivelmente aquelas figuras que nós vimos aí durante muito tempo tomar conta do Corinthians, inclusive o seu Alberto do Alibi, deveria estar dentro do clube até hoje. Se não tivesse acontecido tudo aquilo que aconteceu com o Corinthians, naquela época que o Corinthians caiu, possivelmente figuras como essa estariam ainda dentro do Parque São Jorge perambulando por lá. Ô, mano, eu vou esperar sem querer entrar muito, entrar no mérito do Corinthians, eu já vou mudar, porque o estranho no Ninho que também tá aqui, é São Paulino, 19 anos, sim, vai falar. Eu só vou dizer o seguinte, mano, eu ainda acho que dentro do contexto histórico do Corinthians, é muito cedo pra dizer que funcionou ou não. Vamos aguardar os próximos momentos, não vamos agora descartar que o Corinthians... Ele se levantou em 2009, nós estamos em 2017. São apenas 8 anos dentro de uma história do clube. E quando eu falo que o São Paulo se apequenou, eu estou falando que o São Paulo é uma instituição decadente. E eu repito, o São Paulo já era decadente quando foi tricampeão brasileiro. O São Paulo já era, mesmo ganhando o tricampeonato brasileiro, o São Paulo já era uma instituição decadente. Foi no auge do tri brasileiro que o São Paulo admitiu um terceiro mandato do senhor Juvenal Juvêncio. É. E ali não dá para desconsiderar isso. Então, eu não vou agora, mano, entrar no mérito do Corinthians, que eu acho que é um debate muito amplo. É amplo. Eu acho que se mistura um contexto um pouco maior do que só o futebol. É, mas tá certo, o Corinthians ganhou, beleza, o Corinthians tá beleza e tá feliz da vida e vai ganhar título e vem ganhando seus títulos, etc e tal. Mas hoje eu equiparo a vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro à mesma situação da vitória do Flamengo em 2009 do Campeonato Brasileiro. Não vejo como uma vitória, uma vitória do trabalho como uma instituição, de certa forma. Né? Eu acho que o próprio presidente do Corinthians disse que também não imaginava que isso pudesse acontecer. Ninguém imaginava, tampouco o torcedor pudesse imaginar isso. Então eu prefiro avaliar essas coisas de clube. Mano, antes do São Paulo concorrer a essas histórias de cair para a Série B, eu já estava aqui reclamando que o São Paulo estava na mão de diretor, de dono de laboratório. Você entende o que eu estou dizendo? É que você começa. Você já pressentiu o pior, né? Eu já pressentia o pior, sim. Mas olha. Porque, cara, é óbvio. Quando você vê tanta coisa desastrada, você vê um presidente fora das suas. Que nem o Juvenal, os últimos anos do Juvenal, apesar da sua doença. Mas quando você vê com aquela coisa querendo lá o terceiro mandato, aquelas alucinações de poder, né? E aqueles discursos... Uma doença, né? Você entende? É a doença do poder e da ambição. Você começa a ver ali que o São Paulo perdeu o bonde da história. O São Paulo poderia ter... O São Paulo perdeu o bonde da história. O São Paulo ele tinha que já ter se revolucionado em politicamente, em tudo isso. Não era nem nos anos 2000, era na década de 90. Era na década de 90. O São Paulo é o clube que gosta de ver o bonde passar, você entendeu? Então, desculpa, eu sinceramente... Mas calma, ó. A revolução... Eu tô muito calmo. Do terceiro mandato do Juvenal. Calma, porque olha, se cair... experiência, mano. O Mano falou, ouça. Bom pra nós, cara, está 97, se não tiver, e também é outra. Espera, porque também não adianta ficar falando aí. Ah, que bonito, ó. Que fase, velho. São Paulo vai jogar vendido. Série B. Olha com a mãozinha pro alto. Ah, é bonito, né? Luverdense, Criciúma, Paraná e Avaí. O Avaí tá indo bem. São Paulo vai jogar. Vai jogar onde? Série B. Vai não. Série B. Mas espera. Tem que esperar, porque assim, o Mano falou assim: o Corinthians caiu e depois voltou e ganhou título. Espera o São Paulo cair o ano que vem. Vamos fazer assim, ó. São Paulo cai o ano que vem. E a gente espera ver o que vai acontecer. Dá uma chance pra Série B. Exato, né, mano? Pode ser feliz lá. Tem gol. Vai ver. Tem gol. Lá vem o gol do Vitória. Boa, Neilton. Vai. Quem fez isso? 84 minutos. Tô falando. Gol do Trellis. Trellis aí. Que beleza. Falta 6, viu, Marcão? Atleta Internacional. Falta do Neilton aí. Vamos apresentar aqui nosso estranho Nuninho. Ele que também já participou através do Estádio 97, por isso tá aqui fazendo musiquinha. É o Gustavo Búlgaro Morro. E a tricolor, né, Gustavo? Tricolor. Beleza, gente? Que faz, Gustavo? Você tá triste, velho? E aí, cara? Time grande não cai. Isso mesmo. É uma máxima. Aí. Olha. Que papinho de prego. Eu ouvi isso no Sul. O Inter falava isso o ano inteiro, falou. No Sul todo dia. Eu ouvi. O único cara que pode falar isso na mesa aí é o RG, que nunca caiu. Eu não posso também. O teu time caiu no Paulista. É verdade. O RG é o único que pode falar na sua cabeça. Concordo com o Mano. O Benedetti não pode porque ele é burrão, mas o RG pode. Aliás, vamos refrescar aqui a memória do Mano. O Sérgio Louco também. Se você não lembra, Mano, seu time na Copa João Avelange, o Corinthians foi o penúltimo colocado, só que tava no regulamento. Ali não tinha rebaixamento, seu trouxa. Então, São Paulo também não tinha, seu trouxa. Ali tinha sim. Ali houve uma manobra, pra que seu time não jogasse a Série B. Não invente bobagens. Lógico que é. A Copa João Avelange, em forma de protesto, o Corinthians largou o campeonato e não quis praticamente disputar, mas é fato. Por causa daquele negócio, aquela manobra que foi feita para que o Fluminense passasse pela Série C direto pra Série A. Mas, voltando ao estranho Nuninho, que foi terrivelmente atropelado. Foi. Eu vi. Né, estranho? Ô, Búlgaro. Mas mereceu, falou bobagem. Devidamente atropelado. Devidamente. Ô, Búlgaro. E aí, cara? Ontem, vergonha. Totalmente apático o time. Dorival demorou muito pra mexer também. E quando mexeu, mexeu errado, né? É. Eu calma, acho que... Calma. Fora de casa tem que ter o Jusilei ou algum volante, assim. E dentro de casa dá pra ter mais ofensividade. E o Jonathan Gomes... Eu defendo Jonathan. Até essa tese de Jonathan, jogador um pouco pior, mas que tem vontade, né? Mas, pelo amor de Deus. E ele o... é ruim. Acho que um destaque, assim, positivo é o Shailon. Entrou bem. Shailon, yesterday. Demais, demais. Agora olha aqui, ó. Calma. Militão, vocês estão muito desesperados. Falta 11 rodadas. São Paulo precisa de 5 vitórias. Ô, Domênico. Para de ser irônico, Domênico. Como irônico? Faz olhar pra sua cara. Vamos lá. Então, para com essa palhaçada. Tá nervoso aqui. Calma lá. 11 vitórias. 11 jogos, né? 5 vitórias. Eu não fugi da matemática, a gente era sabe muito bom. Que ele vai cair, mas você não menos de sarro. 50. Não tô tirando sarro. Tá, tô vendo a sua cara. 11 jogos. Cínico. Não, senhor. 11 cínico. Jogos, 5 vitórias. Meu Deus do e céu. E outro, Domênico. Você que é um se cara. Se não ganhar, você que é um cara imparcial, Domênico. Tá torcendo se não, até o fim. Não tô torcendo, eu não tô. Tá. Eu torço pro Verdão daqui a pouquinho contra o Bahia. Tá. Se não ganhar 5 vitórias, desculpem. Tem que ir mesmo. E o Domênico? Desculpa. Sábado, tem que ir mesmo. Sábado é São Paulo e Atlético Paranaense aqui no Pacaembu. Então, qual é a chance que tem do São Paulo não ganhar esse jogo? Nenhuma, zero. Nenhuma, zero. Não, nossa, grava aí, Bar, grava. Pera lá, pera lá. Não, a chance existe. 18h48. Eu acredito. Marcão. Eu acredito que é um jogo que é aquele jogo que o São Paulo tem que ganhar. Tem que ganhar. Você olha a tabela, né, Sombra? Porque você olha a tabela. Você olha a tabela. Você olha a tabela, tem alguns jogos que você fala assim, pô, aqui tem que cravar. Porque se não cravar aqui, lá não dá pra cravar. Você entendeu? Por exemplo, Atlético Mineiro tava na cara. O jogo você pode falar o que você quiser. Ah, o Atlético tá mal, tal. O Atlético tem um time melhor difícil, que o São Paulo. Cara, é lá. É difícil. Você não pode cravar 3 pontos, mas você tinha que ter cravado o jogo anterior, que foi contra o Sport. Sport, e tem que cravar com o Atlético do Paraná. Sim. Então, assim, se não, o São Paulo não vai, ele vai cair. Em casa se os caras não entenderem que o campeonato do São Paulo... Porque eu vejo o São Paulo ganhando, Soma, e eu vejo... Muitos dos torcedores, eu tô falando sério, não tô brincando, não tô zoando não, hein? Sim. Eu vejo muitos, agora vamos chegar no, vamos talvez uma oitava vaga lá na Libertadores. Caraca, velho, que Libertadores? O São Paulo tem que pensar que o Campeonato do São Paulo é um campeonato à parte, ele tem que ganhar daqueles times que estão ali, brigando ali, pra poder sair fora. É isso. O Marcão, primeiro objetivo é sair fora dessa, falar isso aí, como aí, diria o professor, né, o professor... Sai da zona da confusão e aí depois, se tiver rodada pra chegar na Libertadores, beleza. Começa com esse negócio de soberano. O Mota já puxou soberano. O Marcão falou que era G7, já vai chegar. Porque assim, quando ganharam do Sport e os caras saíram da zona, eu vi aqui, agora tira tudo quanto é musiquinha, não cai mais. Não é assim, calma. Guarda o arquivo. Não, é guarda. É muita gente junto. Tem muito neguinho, antes, tem véio. Muito cara lá. Pô, são 12 times disputando pra não... Ou olha, pra cair ou pra não cair. Eu fiz uma... Eu vi aqui, né? Olhei a tabela. Eu não acho que são mais 12, mas... Projeção. Eu acredito que 10... De 10... Sabe, os 10 primeiros não caem mais. Na minha opinião. É uma opinião. E os 10 pra lá é os que brigam. E vou dizer pra você, hein? Fala. Brigam... Não são 10, né? Porque pra mim 3 já foi pro saco. Pra mim 3 foi pro saco. Pra mim ali, o Atlético de Goiás, o Curitiba... E o Avaí? Tá numa decadência desgraçada e foi... Aí briga aí é uma vaga. Você entendeu? Pra 7 times. Eu acho que tem 2 vagas. Eu acho que não dá pra largar o Avaí ainda. Pra mim tem uma vaga. É a minha opinião, né? Uma vaga pra 7 negros aí. Hoje a pontuação pra escapar da zona é 46. Pra escapar do rebaixamento. E o Avaí. 46. E o Avaí ontem perdeu em casa, não perdeu? 2-1? Perdeu. O Avaí perdeu. Gol do Betão, hein? Tem camisa também. Betão fez o gol. O Vasco. Aliás, tá vendo isso? Quem tava falando? O Avaí é uma filial do Grêmio, não tem camisa. Cala a boca. Ó, você, olha essa camisa aí, ó. Domênico Gato. 41 minutos, o Ponte Preto teve um expulso agora, hein? E ele não foi nada. Não foi nada também. O juizão inventou ali. Bob expulso. E o Vitória também teve um expulso agora. Antes não, nem pegou no cara. É muito ridículo. Mas, ô Benedetti, você tá falando aí uma situação aqui. O Bruno Henrique, ele deu um chapéu no jogador da Ponte Preta. Idiota. Aí o Fernando Bob, ele veio na dividida no Fernando Bob! Ele pegou aí o Bruno Henrique. De fato, ele fez a falta, mas... o árbitro entendeu que ele deu uma solada no jogador da Ponte ali naquela primeira hora e o chute não pega no jogador do Santos. Não, não. Por mais pega, que ele possa ter tido a intenção de ter ido forte ali. Ah, mas o Benedetti, não foi nada. Foi uma falta comum de jogo. Se pega a solada, tudo bem. Até acho que seria o segundo amarelo. Bruno Henrique, que já colocou a mão duas vezes no posterior, hein? Pois é, já tá sentindo. Mas o Sombra, só com relação, por exemplo, ao Mota. Vou pegar no pé do Mota. Nossa, agora, que o Mota também exigiu que fosse feito fair play, que fosse feito isso, que fosse feito aquilo. Sim. Ontem, Motinha, por que você não criticou? Porque eu esperei até agora o senhor falar a respeito da situação. Vai deitar agora. Na qual o Rodrigo Caio viu que a bola do Atlético Mineiro teria ultrapassado a linha naquela defesa do Tigão. Foi nítido o lance, porque o Rodrigo Caio estava muito próximo ao lance e ele viu que a bola estava dentro do gol. Por que ele não caguetou que foi gol, já que ele é tão adepto ao fair play? Ele não usou porque... Ai, ai, ai. Até... Ué, você vai deixar eu falar? Espera o jumento falar. Quem? Não, jumento? Não, Motinha. Respeito o Motinha. Outro? Fala, Motinha. Até porque muita gente ficou na dúvida do lance. Eu falei que a bola entrou. Na minha opinião, aquilo lá foi um gol legal. Ô, Mota, não é a imagem da Globo, tá? Eu vi uma imagem da internet, acho que é uma foto aí, deve ser de alguma outra emissora, que mostra no ângulo inverso. Aquela bola lá tá muito dentro. A imagem da Globo não é conclusiva, mas a bola lá, pelas imagens de internet que tem, ô, mano, dá pra ver que a bola tá muito dentro do ângulo inverso. Eu escrevi no meu Twitter lá, falei, a bola entrou. Agora você não quer. O juiz errou. Agora você quer que o Rodrigo caia em todos os lances? Claro. Ele levante a mão? Claro, ou é ético, ou ele é ético, ou não é. Ah, para, mano. Ou ele é adepto do fair play, ou não é. Ou ele é adepto do fair play seletivo. Essa imagem, eu falo. Essa imagem a qual o mano se refere, ela tem que ser encaminhada para uma perícia, porque parece muito uma montagem, inclusive. Você colocar, se você colocar ali os pixels um do lado do outro ali, parece pixel, que foi... Você tá maluco? Eu vou te mostrar o tamanho do pixel aqui, ó. Segue o jogo, sem falar. Mas vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver a bola na rede. Quando você pensa em um aperitivo pra acompanhar o seu jogo, o que que vem logo na sua mente, hein, mano? Diga aí. Ah, meu amigo Sombra, tá na cara que é amendoim, né? É claro, mas não é qualquer amendoim não, rapaziada. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. Não importa se você está curtindo o futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua galera, viu? Boa, Sombra, mandou bem, cara. Então vocês já sabem, né, rapaziada? Se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor. Um produto da Santa Helena. O melhor do amendoim. Santa Helena é top. Isso aí, Estádio 97 também no oferecimento do Buscapé, Dodô. Ah, Buscapé, meus amigos. Agora um recado para quem quer economizar de verdade. É só dar um busca no novo Buscapé. Lá você compra preços de milhares de lojas em um só lugar e compra sempre pelo melhor preço. Lá, ó, vou dizer uma coisa para vocês, tem de tudo, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, smartphones e muito mais, hein? Eu separei uma oferta que é espetacular, eu vou dizer que é uma super oferta. Smartphone Motorola Moto G5 Plus XT1683 com tela de 5.2 e 32 GB por apenas R$ 916. É isso mesmo que você ouviu. Só isso, apenas R$ 916. Boa, hein? Fala a verdade. Então, olha, aproveite agora acessando buscapé.com.br ou então você pode baixar o aplicativo, viu? Ele é grátis. Baixa o aplicativo que você vai gostar. Dá um busca no novo Buscapé. Então acesse buscapé.com.br. Faz assim, ó. Dá um busca. É isso aí. Dá um busca no Buscapé. Você que ligar e falar todo dia, dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Vamos aos ouvintes no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt. Mac Fritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue. Com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite. Exegue a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Extra! Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode, beba com moderação. E Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Vamos pro telefone, no momento sem parar, três ouvintes na sequência participando ao vivo e direto com a gente. Vamos lá, 32847097, sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative onde quer que esteja, sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal! Abra sua mente, o Mota também é gente, RG fala oxente, e o Vieira dá. Caramba! Dodô pode ser gótica, gótica é isso? Paquita ou chacrete, o Mano também mede, a Lê tenta camuflar, e o bar deixa pra lá, Dodô faça bem a barba. Fiz ontem um trouxa. Coloque um decote, Vieira também pode, Beija tenta disfarçar. Nossa, canta bem. Ale, faça uma plástica. Canta pra caramba. Bota, cara. Entre na ginástica. Vieira é frenética. Ó, agora quero ver, ó, essa parte. E o DJ é gay. Nossa. O DJ é gay. Falando, desafinou. Nossa. E o DJ é gay. Que DJ é gay? Porra, que DJ é gay? DJ é gay. Ô, Domênio. Coisa, tem umas coisas assim na vida. A gente ouve, mas eu vou dizer uma coisa com você. Dá um ódio, mano. Olha, essa é boa, hein, Domênico? É boa? Essa aí é boa, hein? Ah, para, Domênico. É boa pra jogar na lata do lixo, essa praga aí, essa porcaria. Que porcaria. Alô? O cara pegou um hit absurdo de Mamonas, fez essa porcaria aí. Acabou o jogo. Acabou. 2-1. Antes de você dar continuidade com o ouvinte, aí terminou o jogo do Flamengo aí também, 1-1 com o Fluminense, acabou o jogo do Sport com o Vitória também, 2-1 Sport, tá? E o Santos tá um minutinho. E acabando o Santos tá terminando aqui também, mas vai acabar 1-1. Se acabar é 10 pontos de diferença, né? Tá bom. Acabou, 10 pontos. Foi o que eu previ, Dudu. Acabou? Acabou que pro nada. Você não previu isso. Não, você falou que os dois iam vencer, Benedetto. Ontem eu falei, mas na segunda eu achei que o Santos ia matar. É, falou. Alô! Eu vou dizer, viu? Alô? Alô? Não acabou. Quem fala? José Barbosa. Ah, José Barbosa do quê? José Barbosa Menezes. Menezes. Quantos consegui, anos você baralho. Tem? Truco. Família Menezes. Quantos anos você tem, meu velho? 3.6, Dudu. RG número 2. Feriado 3.6. E aí? Hoje é dia que aquelas velhas... Véia? Aqueles cabelos... Tem uns cabelos tudo encruados. Aí elas pegam aquela Barbosa e passam no cabelo. Ah, sensacional! Ô, Dodô. Ó, fala. Ainda bem que aquele trouxa não tá aí pra ficar falando, né? Barbosa. Não, graças a Deus. Graças a Deus. qual que é o bairro que você mora? Acabou o jogo do Santos, hein? Aqui é Francisco Morato. E você Morato aí há muito tempo? Ah, mas é sensacional. Hoje ele tá impossível. É salvando de minuto em minuto. Né, Lioli? Todo mundo meio... Nota. 9.7. Puxador, velho. Dia das crianças. Dia das crianças, mas o RG, ó, aqui eu vou falar. Tem três integrantes aqui na mesa que tão... Triste, velho. Mas assim, ó. O cara parece que acabou o mundo, velho. Calma. Qual que é o teu time aí, irmão? Atual campeão brasileiro de 2017. Corinthians. Atual campeão brasileiro. Ainda não tem. Ano vigente. Você tá maluco? Eu acho que tem. Ano vigente. Só na tua cabeça que tem ano vigente. É. Eu olhei pro Corinthians, não vigente nenhum. Ô Menezes, você tá aí pro Francisco Morato, né? Frente, mané. Francisco Morato. Mas você tá pro lado de dentro ou pro lado de fora aí, Dudu? Tá pro lado de dentro. Ah, bom. E meu irmão adora quando alguém tá pro lado de dentro dele. Que isso, mano? Ô, Zé Barbosa. Opa. O Coringão venceu ontem mais uma partida, jogando na Arena Corinthians aí, vencemos bem o Curitiba, 3-1. Mas o Corinthians não tá jogando bem, cara. O que que tá acontecendo com o Timão, cara? Pra mim é normal, mano. O que ele fez no primeiro turno não é uma coisa normal. É anormal. A queda, ela é inesperada pra qualquer time. Pra Barcelona, pra Real Madrid. Opa! Entendeu? Não. Tem uma queda. Opa! Só que... O Corinthians cai e levanta, mas... Os outros clubes já tá caído, né? Há muito tempo. Não, eles mas não o... Conseguem... Olha, o cara é um filósofo, hein? Você ganhou um troféu Mota do estádio 97. Não, Mota não, ele tá nervoso. O cara meteu um Hernanes aí agora. Troféu Motinha, velho. Não, se você for pegar aí os clubes que mais fez investimento, O que é que fez esse ano? Não fez nada. Eles não, levantaram. Tinha uma arma mesmo. É, com relação à sua análise aí, que o Corinthians ele teria talvez aí uma oscilação, eu concordo. Eu concordo, mas eu acho que a gente tem que saber diferenciar qual tipo de oscilação. Por exemplo, o Corinthians ele oscilar no segundo turno, porque não dá pra manter aquele aproveitamento que o Corinthians manteve em determinado momento do Campeonato Brasileiro. O Corinthians durante muito tempo ficou com um aproveitamento de 89%, 90%, beirando isso. É um aproveitamento surreal, concordo contigo. Mas, por exemplo, o segundo turno vai ter uma queda, vai oscilar um pouco. Legal, pode acontecer, mas não da forma como aconteceu. O Corinthians ele oscilou contra adversários que o Corinthians deveria ter vencido. É admissível, vamos colocar assim, você numa dessa vai, beleza, perdeu pro São Paulo, perdeu pro Grêmio, perdeu pro Flamengo, perdeu numa dessa pro Palmeiras, pro Atlético Mineiro, Grêmio, legal. São times aí que compõem, o Santos também, são resultados normais, porque você pode ganhar ou pode perder desses times e é natural que aconteça isso, porque são clássicos, os dois são obrigados a se atirar na direção da vitória. Então você troca pontos aí numa partida como essa. Agora, quando você pega um Atlético Goianiense, que até enfrentar o Corinthians só tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Corinthians jogando em casa, para mais de 40 mil pessoas, o Corinthians vai lá e perde, aí depois, um pouco depois, vem o Vitória jogar na mesma arena Corinthians. O Corinthians tinha vencido no primeiro turno, o Corinthians novamente entrega a vitória de bandeja pro time baiano, não dá, irmão, não dá. Esse tipo de situação, se o Corinthians tivesse feito o dever de casa contra esses adversários que eu citei, o Corinthians estaria hoje já com 16 pontos à frente do segundo colocado. É, eu até entendo que possa haver uma oscilação, concordo contigo, muitas vezes você não vai jogar bem, até contra adversários pequenos, sim. Mas o Corinthians, para esse lado de baixo da tabela, para esses times que estão brigando aí no C4, quantos pontos o Corinthians não desperdiçou? Bastante, só que, mano, eu não vi também aproveitamento dos outros clubes que tá lutando pelo título, entendeu? O problema do Corinthians, tudo bem, entrou com, vamos supor, vamos pegar aí um empecilho que o clube do São Paulo usa, entrou de salto alto, vai. Tudo bem. Independente do time pequeno. Não, mas o Zé, independente do que tenha feito os adversários... Perdeu para time pequeno, chupisco. Independente do que tenha acontecido com os rivais do Corinthians, eu acho que a gente tem que se pautar no que está acontecendo com o próprio Corinthians. Por mais que tá na cara, os adversários também oscilaram bastante, perderam pontos aí para times pequenos, concordo. Mas a nossa análise aqui tem que ser feita em cima do que o nosso time está rendendo. Por exemplo, para o ano que vem, dos nomes que a mídia tem soltado aí, que o Corinthians está buscando alguns jogadores aí, quais nomes você viu que te agradaram? Vamos lá. Ó, o centroavante que o Corinthians está querendo contratar do Avaí. Júnior Dutra, do Avaí. Não me agrada. Não me agrada. Zé Rafael do Bahia. Fazer um investimento e ficar com o Jô. Mas o Jô pode ser que pinte uma proposta muito boa e o Corinthians não vai ter grana para segurar. Mas, por exemplo, o Zé Rafael do Bahia, esse nome me agradou. E com relação a você, você gosta do futebol do Zé Rafael? Eu prefiro fazer um investimento no Roger. Roger do Botafogo. Roger, o centroavante do Botafogo? Isso. É, então, o Roger, inclusive, aí, ele fez uma cirurgia e parece que foi até, fizeram uma biópsia também aí na parte retirada do rim do jogador, e parece que o tumor ali encontrado era benigno, graças a Deus aí. Em 30 dias ele vai estar de volta treinando. Mano. Em 30 dias aí ele pode já estar atuando novamente. Seria uma boa alternativa, eu também concordo contigo. Quando cogitou a possibilidade do Corinthians acertar com o Roger para o ano que vem, eu fiquei bem satisfeito, porque o Roger é um jogador que ele está numa crescente no Botafogo e está jogando bem. Agora o Júnior Dutra, cara, eu concordo contigo, cara. Imagina jogar Libertadores com o Júnior Dutra de centroavante. Por mais que eu tenha queimado minha língua com relação ao futebol do Jô, mas não dá pra comparar e não dá pra colocar no mesmo cenário o que representava o Jô, mesmo contestado, do que o Júnior Dutra, né, cara? Com todo o respeito ao Júnior Dutra aí, que deve ser um pai de família aí, também deve estar brigando pra ter uma oportunidade no clube. Agora, bateu remorso, né? Pai de família, bateu remorso agora. Não, pelo contrário, mas zou, não dá, mano. Cara, confiar no Júnior Dutra aí pra Libertadores não dá, não. Espera o cara vir. Praticamente não, passou ele não. De horroroso e agora tá com remorso. Ô, filósofo José Barbosa, ô filósofo. Um abraço pra você, para com essa choradeira aí em vão, aí que bobagem. Time 10 pontos na frente, os dois choraram, que jogou mal. Ah, você não sabe o que? Bobagem. Ah, já é campeão, né? Então tá bom. Já é campeão, um abraço, pessoal. Valeu, Zé Barbosa. Vamos pro We Are The Champions de novo, vai, Zé Barbosa. Você quer o We Are The Champions, é isso? Agora você quer de novo? Vou colocar, não, porque eu coloquei. Até a última semana você não pôs, né? Peraí, então o senhor deve ter faltado no dia. O senhor deve ter faltado no dia. A semana passada, eu coloquei. Não coloca a semana passada hoje. Eu coloquei. Não, mas não a semana vai. Passada não, eu coloquei. Tem que colocar hoje. Em nenhum momento, a semana passada eu coloquei sim. Em nenhum momento, eu voltei atrás do meu discurso quando eu disse que o Corinthians era o campeão brasileiro. Coloca aí então. Chupa. Próxima rodada cai pra 7 pontos isso aí. Já era, velho. Procura aí no celular e coloca, vai. Vamos ver. Ó, o Santos tá se tornando o novo Vasco, não era o Vasco que era vice de novo, que todo mundo zoava lá? Mas zoar de novo. Mas eu prefiro o ser... O Santos ano passado foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro. Então, mas eu prefiro... E agora será vice novamente. Eu prefiro dormir e acordar vice do que estar preocupado em cair pra Série B. Nossa, que porrada nos Bambi agora, Regis. Bambi tão quieto aí. Não, não, não. O Santos é o seguinte... Bambi tão moribundo aí, no meio dos caras. Mano, o Santos é o seguinte, em segundo às vezes, na segunda jamais. Ó, então faz o seguinte, Benedetti. Ó, Benedetti, esse é o cinco vice, é o da bula, mas agora ele mandou você, bem. Mãe. Não quero falar mais com você, mano. Ó, Benedetti, junta cinco vice, vai na CBF ver se vale um. Ah, empolgada no chefe. Não, mas Marcão, não tô preocupado. Pega aí, ó. Mano, deu um mapa, mas a pata tem que ser grande. O que vocês vão ganhar agora, eu tenho muito mais com você. Cadê o Yard the Champions? Cadê? Cadê, mano? É, bota aí. Paquito, vou pegar aqui, ó. Não pega, seja macho. Bota aí. Não tem miséria não, rapaz. Vou pegar isso aí. Dá uma zica isso aí. Vai, baixão. Põe aí. Quando você colocou, vocês começaram a perder. Vai. Imagina. Aí você não colocou mais, nunca mais colocou. Aí vocês voltaram. Agora começa de novo a derrocada. Engano seu. Eu aviso. A semana passada eu toquei novamente aí. Não. O Yard the Champions. Tocou, sombra. Vocês ficaram... Você tá igual Motinha, meu. Ganha uma, é soberano. Aí, ó. Não, pelo contrário, Regiane. Agora eu esperava um pouco mais de jogo. Não. Bateu, vai. Amarelo, onde eu falei soberano? Ah, o Fred aí, ó. Deu um tapa no RG. Ó. Aonde eu falei soberano? Presta atenção. We are the team. Isso. Olha a música que o mano colocou. Cara do trouxa. Chupa, mano. Caramba. Caramba! We are the chickens! We are the chickens, é, mano! Chickens! We are the chickens! Todo ajuda! We are the chickens! We are the chickens! We are the chickens! Só com a ajuda. Aê, trouxão! We are the chickens. Vai! Chupa, mano! Sensacional! Essa música merece um Oscar, essa música. É isso que merece. Vai, mano, seu trouxa. É a melhor que eu vi em toda a minha vida. Chupa e paga. Meu irmão, o Sombra e o Mota deveria cantar We Are the Bambi, não é? Acho que é uma homenagem aí, We Are the Bambi, Série B. Ô, Marco, mano, nós estamos acompanhando, assistindo você através da transmissão. Abriu uma porta atrás de você, que eu vi. Ai. Isso aqui é um espelho, ó. A Thaís acabou de entrar. Mas tá refletindo a porta. Dá um oi aqui, ó. Apareceu. Não parece aquela cena daquele filme lá, Três Solteirões e um Bebê, que aparece aquele moleque assim, sabe? Você não vai devolver mais a Taizinha, não, mano? Já ficou. Ela chegou ontem, a RG número 2. Ela estava em São Paulo comigo. Agora vai, hein? Agora vai. Pô, pior que nós vamos ter que ir pro Rio de Janeiro, hein, velho? Pra quê? O cara vai casar lá, o cara vai morar lá. Sério? Mano, eu só falo uma coisa, cara. Se você não me convidar pro seu casamento com 850 convidados, eu vou ficar muito triste. Aí na barra, viu, velho? Só Globo. Nossa, a mesa do estádio vai estar lá no cantinho. Nós vamos estar junto com os cachorros lá. Imagina, não pode levar acompanhante. Casamento do mano lá no Copacabana Palace, lá aquela coisa. E aí assim, ó. Aí você fala, pô, Marcão, legal, teu irmão vai casar, você vai ser padrinho? Não, não. Tem que estar bêbado. Eu não vou, não. Vai ser só os caras da TV, da Globo. E eu não tô nem convidado. Tá aí, tá bêbada. Vamos ao segundo ouvinte do momento Sem Parar. Porra, Sem Parar ainda mais fácil. Compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Essa é boa, hein? É? Ó. Como é bom a noite de quarta-feira. Da risada do Palmeiras. Desculpa, Domênico. Alô? É, você vai rir da tua mãe. Oh. É, porque a mãe dele que vai fazer gracinha. Alô? Alô? Broxa. Com quem fala? Rogério. Ô, Rogério, tudo bem? Rogério. Tudo. Rogério do quê? Ribeiro de Menezes. Oh, mais um Menezes. Mais um Menezes. Ah, não é possível. Há quantos Menezes não vejo meu time ganhar duas seguidas? Sensacional. Olha, essa foi boa, hein? Ô, oh, Menezes. E me coloca, quantos anos? 3.9. 3.9? RG. Ele tá triste, mas... Tá, né, RG? Ele tá. Mas faz muito tempo que eu não vejo aquela... O quê, RG? Não é mais menina. Qual? Qual? Aquela grande atriz brasileira. Qual? Ah, Glória! Glória de Menezes. Ah, Glória Menezes. Glória Menezes. Não, Menezes. Só Menezes. É sensacional, salvou a hora. Olha, Domênico. É, olha, muito bom. Não sei quanto mais tempo vai ver, hein? Domênico, eu sabia que é a Glória Menezes, mas ele falou que foi bom. Como assim? Você sabe? Glória Menezes, que há muitos anos é casado com Tarcísio Meira. Tarcísio Meira. Que irmona, velho. Que teve o Tarcísio. Tá igual o prego na areia. Firma, vai ver uma novela, uma novela da Globo. Aí vem o Lima Duarte, faz tempo. Sim, São Paulino. São Paulino. Regina Duarte, Lima Duarte, vem todo mundo. É, vai ser legal, hein? Vai ser o Copum 2. E vai ser só abertura de capô. Menos Fábio Assunção, né? Mais Dimas Duarte, né? Os carabão, né? Também. Amanhã, carabão. Amanhã é dia, né? Amanhã a gente ativa o modo Fábio Assunção. Tony Ramos, tem todo mundo aí. Ou hoje já, né, mano? Não, ontem velho, também, né? Feriado, hoje já, né, Marcão? Ah, meio do feriado, mano. Conta aí, velhinho, qual que é o bairro aí? Guaianazes. Nossa senhora. Tá saindo o time. É nóis, Dudu. Sobe o hino aí. Qual o hino? Do campeão brasileiro. Qual o campeão brasileiro? De que ano? Se foi desse do por enquanto é o Verdão. Esse ano não tem. Não, esse ano. Esse ano não existe ainda. Esse ano ainda não acabou. Não acabou. O cara é o Corinthians, claro. Só faz 18 anos que você faz isso aqui. Quem tem 4 anos de idade, 36 de rádio. Você tá numa cangada. Escola da malandragem. Aposto que ele ficou cutucando o amigo dele do lado. Se liga, vou pegar o Domênico. Seria muito legal a gente ficar vendo a cara do sujeito quando não dá certo. Quando não dá certo. Aquela cara de sanfona. Que nem o Marcão disse, ele deve ter falado pra família toda. Se liga. Se dá uma zoada, mandou no zap. Agora tá a mulher falando assim. Que pastel. Cara de sanfona, né? Você imagina as mensagens dos amigos no grupo do outro. Ô, Vieira, o cara tá com a cara do Pará, cara. De gol contra, né? Cara do Pará. Respeita o ouvinte aí, acabado adiante. Não, calma, mano. De catar, calma, mano. Qual que é o emote, ô Marcão? Cara de gol contra. Rogério? Oi. Caiu. O Corinthians no começo do ano, aí todo mundo dava como um time, talvez aí fora do baralho, todo mundo falando, cadê o Corinthians? Vou falar com o ouvinte, gente. Pega. É que você chamou o Rogério, que nem chama, bicho. Rogério, ô, Rogério, o Corinthians aí no começo do ano. Corinthians no começo do ano era um time aí sem muito investimento, era um time desacreditado pela mídia, era um time desacreditado pelo Zante aí também, e o Corinthians calou todo mundo com a conquista do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, todo mundo falou: ganhou o Paulista, porque estadual ninguém leva muito a sério, porque tem Libertadores, etc. e tal. Campeonato Brasileiro, primeiro turno, o Corinthians deitou e rolou. Um aproveitamento fantástico, campanha surreal. Corinthians parecia a Alemanha no 7-1 jogando aqui no primeiro turno. Ah, meu Deus do céu. No segundo turno, o Corinthians oscilou um pouco aí e perdeu um pouco do seu rendimento. Né? Com seu aproveitamento, não despencou. Diferente do que aquele trouxa lá falou, despencar você cair do primeiro lugar. Lava a boca pra falar do Renatão imortal. Isso é despencar. Cair do primeiro lugar até o sétimo. O Corinthians, ele oscilou no Campeonato Brasileiro, como outros times também oscilaram. E a vantagem mínima que o Corinthians preservou aí nesse período que o Corinthians não esteve tão bem foi de 7 pontos para o segundo colocado. Ou seja, o Corinthians está nadando de braçada ainda no Campeonato Brasileiro. É surpreendente a campanha desse ano, cara? Então, mano, o Corinthians é sempre assim. Toda vez que é votado para ser protagonista de algum campeonato, nunca ganha. Sempre quando ninguém dá muita atenção, ele lá embaixo, aí é quando ele surpreende. E a maioria dos campeonatos foram assim, tirando o brasileiro de 2011 e o Libertadores, fomos campeão invicto, que ninguém será. Sempre assim. Todos falam que o Corinthians, quando está um time grande, time de muitos, como é que fala, estrelas, ele não consegue ganhar porque acho que não é, cada um quer brigar mais do que o outro. E quando tem um time assim que não tem muitos nomes, aí cada um joga pelo time. E aí dá onde dá certo. Olha, cara, em 2012, quando o Corinthians ganhou a Libertadores, depois ganhou o Mundial, o porco caiu para a Série B. Imagina esse ano, se o Corinthians é campeão brasileiro de novo e o São Paulo vai para a Série B, mano. Mas vai acontecer, pode escrever. O São Paulo foi campeão, vocês caíram. Será, velho? O São Paulo foi campeão, vocês caíram, trouxa. É, foi dois os Bambi já caíram, já pode ser. É, Libertadores deu problema, o Santos ganhou também. Aí cai todo mundo. Esse é Coringão campeão e os Bambi na CB. Pô, reage aí, estranho. Chamando os caras de Bambi, mano. Verdade, pô, vai discutir com o cara que não consegue formular, velho. Ninguém entendeu nada que ele falou até agora. Olha quem tá falando que o cara não sabe formular uma frase. Vai, você mesmo, catar, mano. Você tava falando. Tá tentando aí ajudar o cara não consegue. Já tem um time aí que vai. Tá nervoso. Tá muito bom. Tá nervoso não, tá breaco. Não, mas que nessa hora. De tanto ouvir você, moça, que eu fiquei assim. Nossa! Obrigado. Ô Menezes, vai lá, vai lá no posto de saúde, toma uma injeção de glicose, depois você volta aí, vai, mano. Ô Menezes, obrigado pela sua participação. Desculpa aí você ter virado aí brincadeira aí nos seus grupinhos de WhatsApp aí com a galera. Na próxima nós temos que falar pro Domênico, às vezes dar umas brechas aí, pra ajudar a galera aí, né? Mas é normal, um abraço pra você, obrigado pra todo mundo aí da Zona Leste, tá bom? É, obrigado. Falou, valeu, Rogério. Obrigado. Valeu, Rogério. Valeu, valeu. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Vamos lá, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa e está usando sem parar sua vida no seu tempo. E voltou, é? Sampaio Correia. Olha. Paysandu e Guarani. Meu Deus. Meu Deus. São Paulo. Vocês ressuscitaram o Robinho ontem, meu. Série B. Série B. É hoje, Val. Luverdense, Criciúma, Paraná e Avaí. São Paulo vai jogar Série B. Alô? Alô? Quem é? Vanessão. Quem é? Vanessão. Vanessão. Vanessão. E aí, rapaziada? E aí, Vanessão? Tá, Vanessão? Vanessão é da casa, velho. Da hora. Vanessão fina. É parceira. Beleza, Vanessão? Já comprou beleza, a faixa? Beleza, acabei de sair do médico, mas tá tudo beleza. Que aconteceu, Vanessão? Vanessão? Tá, deu uma imunidade baixa. Aí foi, fiquei grávida, baixou a imunidade, mano. Ah, tá grávida? Tá grávida, Vanessão? Tô, de trigêmeos. Vocês tão loucos, mano. Trinição da hora. Ah, vai saber, vai Vanessa. Saber. Inseminação esses bagulho, né, ô Vanessão? Tem umas minas que faz, mano. Mas é sério. É, o Pepe, a Pepe e Nenê não fizeram. Essa fita aí mesmo. Ô Vanessão, não, uma que fez. Esse mundo tá muito ruim pra fazer mais um ser humaninho aí. Mas ô Vanessão, você vai partir pra essa aí ou não? Por mim, jamais. Ah, não? Mas se precisasse, por exemplo, se precisasse aí partir pra ter uns filhotes aí, etc e tal... Você escolheria quem? Você escolheria, por exemplo, Humano ou Domênico pra que ser isso? Pai do seu filho? Domênico, para. Humano ou Domênico? É. Isso. Ó, por uma questão de caráter e não ter passado pela cadeia, é o Domênico. Obrigado, Vanessão. Sensacional. A chance de eu colocar um embrião aí dentro é zero. Olha, eu achei que... Mas eu tenho a dúvida, menos um. Eu achei não, mas que não era pra o mano na lata, velho. Não, mas não é pôr o embrião dentro. De repente pode pôr na mão e depois colocar com o dedo. Que é isso, Marcos? É no potinho. O Marcos é o nojento. É nojento. Ô, Vanessa, é nojento. Ô, juiz, cartão pra esse Marcos. Que é isso, juiz. Aí, Marcão. Tô vendo que você é humano de saia, não é? Então toma um cartão amarelo pra você. Amarelo. Amarelo, velho. Esse juiz é um frouxo, velho. Vanessão é gente finíssima, velho. Ô, Vanessão, e o casamento? Continua bom aí? A Doris. Continua bom, tá tudo certo. É a Doris, né, Vanessão? Isso mesmo, o amor da minha vida. E teve troca de presentinho hoje, dia das crianças, aquele charminho e tal? E que nada, ela foi trabalhar, eu fui pro médico, não teve troca nenhuma, foi mais tarde. Avisa o RG que é dia dos namorados, vocês não viram. É, 12 de outubro, né? 12 de outubro. Mas é, ô trouxa, um charminho. Nossa senhora! Trouxa! Eu já ganhei presente. Charminho, é. Uma brincadeira, você fez isso com a sua mulher, trouxão? Você não fez isso aí, não faz questão. Aí, RG, cartão amarelo pra você aí. Ai, elas se uniram. Elas se uniram. Ai, as galuchinhas. Você ficou muito amorosado. Ô, Vanessão, peraí, Vanessão. Você é da casa, Vanessão. Calma, Vanessão, não estamos entendendo nada. Tua ligação tá horrorosa, Vanessão. Cara, o ônibus que eu tô tá parecendo o Apollo 11, de tanto que chacoalha isso daqui. E aí, já é campeão, Vanessão? É se começar a criar umas jogadas ofensivas, né, meu? É, então o Corinthians só perde pra si próprio. É, isso é verdade. Ah, mas é o discurso do mano. Também. Faltam 11 rodadas, são 10 pontos na frente. Sinceramente, isso aí já uma era. Médiazinha, já era. Todo mundo fazendo conta toda. Vocês podem não criar mais nada. A coisa vai por osmose. Mas ainda em cima do que a Vanessão falou, Vanessão, você não acha que esse Cleison aí precisa jogar no lugar do Romero, cara? Sim. Agora o mano vai ficar louco. O Cleison tá muito bem. O Cleison tá jogando muito, assim como o Marquinhos Gabriel também. Ele tá numa fase boa, mas eu acho que essa pegada que o Carille tá fazendo tá certa, de não colocar ele como titular. Começa com o Romero, começa com outros caras, e aí coloca o Cleison com gás renovado, aproveitando a fase, porque a chance de ele ir lá e carimbar é muito grande. Mas eu acho que não precisa tirar Romero nem nada disso pra tentar fazer se o moleque realmente vai bem os 90 minutos. É jogador do segundo tempo? Ô, mano, quem deu aquela bucha na trave lá, Marquinhos, cara? Gabriel. Foi o Marquinhos Gabriel. Gabriel na trave ontem. Foi. Cara, que ia mas ser um golaço, hein, velho? Ô, Vieira, inclusive aqui só passar mais um dado aqui, ó. É, a diferença de pontos aí, desde que o Corinthians virou líder, que eu citei os 7 pontos aí de vantagem. O Corinthians, ele mantém uma vantagem aí de 7 pontos desde a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. É. Comparado com o segundo colocado. Dali em diante, o Corinthians, ele oscilou aí de 9, 10, 8, 11, 10, novamente, 7. Mas a vantagem mínima que o Corinthians, ele manteve aí na condição aí do líder do Campeonato Brasileiro para o segundo colocado a partir da 11ª rodada foi essa de 7 pontos. O que ajudou, é um campeonato extremamente confortável. O que ajudou, mano, o que o Corinthians fez no primeiro turno e aonde ele foi, ele deu mancada, o problema é que os outros também não deram mancada. Exato. É isso aí. Ou seja, eles mancaram juntos, né? Grêmio, Santos, Palmeiras, Atlético Mineiro nem se fala. Flamengo. E o Flamengo também nem se fala. Então, isso é que o Corinthians se beneficiou disso. Sim. Né? E claro, a campanha do Corinthians, você já falou isso, nós já falamos, o presidente do Corinthians já falou, o técnico do Corinthians já falou. Quer dizer, é um absurdo o que o Corinthians fez no primeiro turno. De história, entendeu? Cara. Então, se vier a perder esse campeonato, quer dizer, aí baixa a porta. RG... Eu concordo quando vocês falam que se acontecer do Corinthians perder o título, é um vexame, é uma vergonha enorme, concordo. Por outro lado, eu não penso nem na vergonha pela questão da quantidade de rodadas, diferença de pontos, eu penso mais no vexame, meu, porque o Corinthians precisa mudar a estratégia. No primeiro turno, tudo aquilo que aconteceu foi por um simples motivo. Todos os times praticamente jogavam iguais contra o Corinthians. O Corinthians esperava o erro do adversário e ia lá e matava o jogo. Sim. No segundo turno, não. Os times aprenderam a jogar contra o Corinthians, começaram a esperar o Corinthians, e aí aconteceu o que talvez a gente não esperava, que foi a questão de ser provado que o Corinthians não consegue criar o jogo, não consegue ir pra cima. E a queda também. O jogo. E a queda também de alguns jogadores do Vanessão, do São Paulo. Vanessão, você não sabe o que é não conseguir criar. Você já viu o jogo do São Paulo, Vanessão? Eu queria, cara, posso falar? Você já viu o jogo do São Paulo? Mas nem imagina como ela vai ver. Ô, Marcão, você imagina uma câmera escondida, velho, no jogo ontem do Sombra. Só ele assistindo assim na sala. E aí o São Paulo não criando nada, bicho. Nossa senhora. Mas Vieira, também, ó, na boa, juro pra você, cara. Eu já estive muito mais aborrecido. Também, assim, sabe? Tem uma hora que você já começa a ficar assim, ok. Joga a toalha. Você entendeu? Mas não tirou do sério ontem, porque foi um dos piores jogos do São Paulo ontem, cara. Ontem, nos últimos minutos do jogo, o São Paulo ficou igual Sombra. Ficou só assistindo o jogo. Não, mas o primeiro tempo foi pior do que o final ainda, do Vanessão. É verdade. Vanessão, um beijo pra você, obrigado pela audiência. Opa, merchan. Merchan, faz o merchan. Todo dia de clássico no McDonald's. Boa, opa, boa. Ganhou o par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. Parabéns. Vai, Cadore. Valeu, não tem mais nenhum merchan, porém eu só queria agradecer mais uma vez, meninos. Hoje foi um dia zoado pra mim. E a única coisa que eu queria fazer era sair do México pra ouvir vocês. Tô muito feliz de estar falando com vocês. Melhoras aí, Vanessão. Melhoras aí, Vanessão. Você é parceirona nossa. Mas tá bem, né, Vanessão? O que você tinha, Vanessão? Que sua testosterona suba logo. Seu bosta! Nossa! Valeu, Ivan! É um palmito inchado mesmo. É, não tem jeito. Não liga pro mano, não, Vanessão. O que você tinha, Vanessão? Não, mano, eu tô com uma tosse zoada aí, emendou com uma sinusite, com botite, eu fiquei com vários itens e aí vou ter que pegar de repouso o bebê. Ah, bezetacil quando é assim, viu, Vanessão? Não, não toma injeção nem com o médico mandando. É mesmo? É louca. É sério, você deu uma ideia, uma vez fui mordida por um cachorro, eu fugi na antirrábica, rapaz. É, ah, meu. Por isso é assim. É. Mas, Vanessão, mas isso aí você melhora logo. Isso aí melhora logo. Melhora aí, Vanessão. Fica valeu, nossa torcida rapaziada. Aí pra você, Vanessão. A gente aguarda você voltar aqui pra fazer o programa de novo, viu, Vanessão? Voltarei. É, mas só quando melhora, não vem passar bichinho pra nós, não, viu? É. Melhora primeiro. Você trabalha do lado do Marcão e tá com medo disso? Ah, né? Isso é verdade. Agora nossa, você é verdade. Verdade, isso é verdade. Aqui isso tem que passar um antivírus todo dia. É, aqui. Isso sem contar o Alê também. Ah, o Alê também. O Alê é bichado. Ah, esse é bichado. Nossa. O Alê é podre, hein? É. Esse nossa. É. Tampa de cuscuz, velho. Valeu, Vanessa, um beijo. Falou, meninos. Abraço. É nóis, um abraço. Esse foi o momento Sem Parar. Tem sempre novidade bacana do Sem Parar, não é não? É, agora você pode comprar o Sem Parar de uma maneira diferente. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. E nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto! É só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Dodô, vamos falar do McDonald's. Deu fome, Dodô? Ah, deu fome. É verdade, eles chegaram no McDonald's, sabia? Grande cheddar, Mac Melt com dois hambúrgueres e muito cheddar. Mac fritas, cheddar bacon com pedaços de bacon acompanhados de cheddar cremoso, cremoso. E tem o novíssimo cheddar Mac Rib Barbecue, feito com hambúrguer 100% suíno em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. Olha que legal, hein? Pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's, meus amigos. Corre pro McDonald's, hein? Não perde essa não, hein? Ô, estranho, vem cá. Você tá aqui porque você ganhou num concurso aqui e fez uma musiquinha, não é isso? É, musiquinha pro Domênico. Não admite. Sério? Vamos cantar ao vivo, então. Justo pra quem? Mas... Chupa, trouxa, que mas perderam vamos, ontem. Vamos relembrar. Domênico. É, é só ele. Fez musiquinha ele. Chupa. Domênico. Convidado, Domênico. O menino é visita, convidado, você não pode tratar assim. Visita, quero que ele se dane. Pega um café pra ele, Domênico. Que café? Aliás, tá ruim o café. É, como ontem, né? Aí, você errou o café, não, Dudu? Fiz... Porco é o mesmo. Porco é rico, porco é boa, rico, Domênico. Jogando é o Guarani. Nossa. Olha o Dodô e pensa, é um pirulão que torce pro porco. Vive em 51, que pra mim é pinga, ele tá louco. No cheque a titia Leila tem consciência bem lá no fundo. Que com o Egidio e o Borja nunca serão campeões do mundo. Porco é rico, porco é rico, o porco é rico jogando ao ar. Muito bom, hein, Búlgaro? Nossa, vocês dão a cara do Domingo. Letra não, sua. Eu vi aí que é quem tá jogando igual o Guarani. Eu vi. A letra perguntou. Eu vi. Perguntou. Não, eu vi ontem. Ah, ninguém perguntou. RG, eu tô vendo quem tá jogando igual o Guarani. Tá igualzinho o Guarani. Né? Deixa o Búlgaro falar. Então, fala, Búlgaro. Fala a verdade, foi... Eu mandei uma música, né? Zoando o Dodô também. No dia que o Fatioli. Fatioli. Só que aí teve um monte de ouvinte mandando a do... Bichano do rádio pro Dodô. Bichano do rádio, é. Fami Enredo, é. Aí passou. Aí meu irmão tá aqui também. Ele escreveu essa música, ele falou, ah, acho que eu nem vou mandar e tal. Foi teu irmão que escreveu? Ah, dá aí, então. Trouxa que tá eu aí. Esse mané aí. Qual a sensação assim, de você ouvir no ar, quando você tava lá ouvindo a rádio, e ouvir no ar uma musiquinha que vocês gravaram? Ah, nossa, maior emoção. É mesmo? Não acreditei, meu irmão chegou em casa e falou, mano, que caga... Pode falar. Cagado, ouviu a musiquinha, falei, puta, mano. Aí a gente já, eu já tinha participado antes só por e-mail. Meu irmão já participou também mandando e-mail no Palhaço. E eu fiz um ano também de rádio e TV na faculdade. É? Agora eu curso ADM. Sim. Mas eu também sempre quis participar. Eu ouço uns 15. É que eu tenho 19. Você não pode ouvir a 15. Tipo o chefe falando que viu o Rodolfo Rodrigues no gol. Não faz isso, fica feio. Quem fica com essa cara de bobo aí agora? Eu vi o Rodolfo Rodrigues. Quantos anos você tinha? 4? O Sombra provou. Provou o quê? Eu tinha idade pra ver, eu tinha 6 anos quando eu jogava no São Paulo. Olha, é a mesma coisa. Mas olha, eu com 6 anos lembrava de coisas de jogo do São Paulo. Lógico que lembra, pô. Com 6 anos eu lembrava. Mas você tinha discernimento pra falar, porra, esse goleiro era o melhor. Lógico, cara, lógico. Com 6 anos eu lembro, do Valdir Pérez, goleiro do São Paulo, ganhando o Paulista de 75. Se você tivesse o Rodolfo Rodrigues no seu time, você lembraria. Então dá uma segurada. Ah, tá bom. Nossa senhora. Quem teve Darley Mazzaropi, amigo? Mazzaropi é só campeão do mundo. Rodolfo Rodrigues é? Mazzaropi é da TV. Ele lembra do Danley. O RG, o Mazzaropi é campeão do mundo. Ele é o estranho. Ele é o estranho, Nuninho. Ele é o convidado hoje. Então, Sombra, eu lembro que eu voltava da escola bem no horário, antes era 6, né? Isso. Aí meu pai colocava no rádio e eu queria voltar dormindo. Mas ele voltava, Dodô gritando, aí eu não conseguia, tinha que vir ouvir. Ficou com trauma. Né, cara? Tinha. Ele ficou com trauma de você, Dodô. Aí ele falou, quando eu crescer, eu vou fazer uma... Tinha só pro Domênico. Como assim? Eu sou o cara mais tranquilo. Você assustava ele na cadeirinha. Você falou, eu vou me vingar do Domênico. Você falou pra mim fora do ar, né? Que quando eu crescer, eu vou fazer uma música pra este filho da mãe. É exatamente isso. E o teu irmão é mais velho? É, mais velho. Ele que me apresentou a rádio assim, né? Falou pra eu ouvir os programas. Uhum. E queria fazer até um elogio pra rádio. Ah, legal. E quando eu era há uns 5 anos atrás, que eu comecei a ouvir o Palhaço. Uhum. Eu estudava de manhã, né, na escola. Inclusive com o primo do Marcão, do Mano. Ah, é? Com quem? Com o Matheus. Ah, que bom, Matheus. Um abraço aí. Aí eu queria ouvir o Palhaço, né? Só que era que eu tava na escola. Ah, mas daí? E a Energia é uma das poucas rádios, não sei falar a verdade se nas outras tem o Replay também. E pouquíssimas tem. No site tinha, não sei ainda se tem. Nós temos. Aí eu ouvia o Palhaço por lá. E era da hora essa época. Chegava em casa. Nós temos. Aí eu ouvia o Palhaço por lá. E era da hora essa época. Chegava em casa, dormia, acordava, ouvia o Palhaço e estádio até 8h30, né? Antes. Vida boa, né? Espinha só estudar, na cara, né? Você dormia e acordava com o Palhaço, é isso? É boa, hein? Você acordava com o Palhaço. Da vida, mas só estudar, né, velho? O Palhacinho que agora continua aqui de manhã, das 10 ao meio-dia. Mas agora é o morde-a-sopra, né? Agora uma outra envelopagem, um desenvolvimento diferente. Mas continua tão legal quanto com as boas piadas, as melhores piadas do mundo do Palhaço. Mais ou menos. E entrevistados variados, né, Dodô? Ele contou um eu ainda prefiro o RG. Palhacinho que só sopra, né, Dodô? Só é. E uma lembrança que eu tenho legal do estádio, que também faz muito tempo, foi aniversário do Dodô, que o Ben já passou o trote pra você. Faz tempo. Que até tem no YouTube. Nossa, esse dia eu chorei, é um dos que eu lembro, assim... Eu tenho uma leve impressão que ele, com você... Gosta de pegar no pé do Domênico, a gente percebeu, é verdade. Ele tem uma certa... entendeu? Se, por exemplo, botar você no parquinho, uma espingarda na mão dele, tem problema. Se faz da audiência assim, continua desse jeito aí. E outro, Domênico, a gente só brinca com o que a gente gosta. É isso que você mas ele falou, Domênico, quando ele casar, ele vai chamar você pra ser de Não tem problema, a gente vai. Brinca com Mota e não é assim. É, a gente brinca com Mota e... Não é sempre, não. Né? Eu gosto mesmo. O novo Zé Wilker. O Zé Wilker agora. Podia fazer igual o Zé Wilker e pedir licença pra ir fazer outra coisa. Você podia fazer igual no filme Mãe lá. Ah, juiz. Ou falando em filme, cara, eu vi a capa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, cara. Tem um musical agora dos dois filhos do Francisco lá. Vocês viram a capa desse... Tá brincando. Não, vocês viram a capa da chamada do negócio? Não. Nem a capa da colheita maldita do Stephen King é tão macabra. Juro por Deus, eu vou... Não é possível. É dois moleque com cara de demônio e uns milharal de fundo. O Sérgio Louco vai achar. Sérgio Louco, quase é pra nós. Meu Deus, cara. Você fala do teatro? Do teatro? É um musical, não sei se... É, é o teatro. Pode fazer. Até pra nós aí, Sérgio. Tá cheio de filme de terror, Sérgio envolve milharal, né? Se você não achar aí, você bota o Mota mesmo. Por isso que só tem pamonha nesses filmes. Nem a capa do Stephen King lá, acho que é Children of the Corn lá, que é do Colheita Maldita, é tão macabro. Mas olha, falando em coisas macabras, não esqueçam, 27 de outubro na Audi, que é a festa do Halloween da Vela. Esse sim. Esse vai ser macabro. Vai estar lá, Domênico? Vou estar lá, lógico. Vai tocar, DJ. DJ Domênico. Depois do... Você vai de capeta, Dudu? Eu vou do jeito que eu tô, eu já sou. Então. Já tá, a fantasia tá aqui, filho. Não tem conversa. Nós já assusto todo mundo desse jeito. Fala, Bugalo. Falando nisso, queria mandar um abraço aí pro DJ o Pagani, que já tocou pra mim. Várias festas. Tocou pra você? Como assim, meu? Na festa de vocês... Eu esqueci, fugiu o nome agora. Spirit, ano passado. Muito legal. Também tava legal. Na esperança de encontrar algum de vocês. Conversa lá, é essa, mas ele tocou pra você, não entendi. Tocou pra você, velho. Ele tocou pra você e milhares de pessoas, né? Bom. Vocês que levaram pro lado errado. Não. Você que não clareou o assunto. Vamos ver se tem umas musiquinhas aqui que o pessoal mandou pra gente nas nossas cornetadas. Ah, tem. Vamos ver se tem alguém aqui que. Você que vai decidir se o cara deve vir aqui ou não. Se tiver, não sei nem se tem musiquinha, mas se tiver, você que vai decidir quem vem, tá bom? Ó, Responsa, hein, velho? Cornetadas no oferecimento de Trisul. Sai da Atlântica, apartamentos com lazer e segurança para sua família. Saideatlântica.com.br. Também oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. São Paulo, dia 1º de outubro de 2017, 8 horas da noite. Aqui estou mais um dia. Eu vejo o mano parado na esquina. Vai. Daqui de longe eu consigo olhar que ele tá com uma bolsinha querendo rodar. Nossa. Um vestidinho curtinho, mó pitel. Oh. E uma regatinha colada da Fiel. Pitel. Se o Sombra souber, mó decepção puser. Investiu no moleque, deu um emprego bom. Agora com esse braço gordo passando batom, esses papos me incomoda. Esses galinha força. É fazer o que? Se até o shake quer beijar. Não, já, logo o beijo tá aí. Eu vou ter que contar, não posso mentir. Mas o que ele vai pensar no meu depoimento, se souber que o seu menino tá dando na São Bento. Eu sou do Faz 97. Meu nome é Wagner, sou tricolor do Campo Limpo. Um abraço. Aê, Wagner. Olha, eu vou dizer a coisa. Já ganhou. É a melhor música de hoje. O braço gordo passando batom. Foi bem. Meu BF tá em 8%. Então, Pitel. Ai, o BF. O que é BF, Marcão? É o índice de massa gorda. É. Não, mas eu quero saber em inglês. O negócio é o seguinte, eu quero parabenizar o ouvinte, viu, Benedete? Não pela letra, não pela música aí, vale o esforço do ouvinte. Mas eu quero parabenizar pelo esforço que ele fez pra fazer voz de homem. Dá pra ver nitidamente que ele tava forçando, assim, sabe? Voz tentando impostar a voz. Porque a voz dele não é aquela. Não, ele devia ter aquela voz de menino sem bola que canta no coral, sabe? Bem, tipo, menino sem bola. É, mas é verdade. É aquela voz fina, fazendo aquele falsete. Então é o seguinte. Motinha, ele fez um esforço, velho, danado pra mostrar que ele sabia falar assim, mais grosso, sabe? Então é isso que tem que valorizar. Ó, pior que a hora que ele começou a cantar, né? Foi uma paródia feita em cima da música Diário de um Detento. A hora que ele começou a musiquinha, eu falei, mano, quer ver que vai vir o Diário do Jumento, velho? Olha aí, olha a Mota! Calma, ninguém falou que era pro Mota. Mas ninguém falou que era do Mas você que falou que é pro Mota. Tá entendendo aí, Divino? Ah, eu acho que é isso. Diário de um Jumento. Vamos lá, mais cornetadas no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também no oferecimento de McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com um hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Aí sim. Um no Rio, um em São Paulo, que saudade tem o Marcão. O trabalho na TV separou os dois irmãos. Duas bibas que se bombam e não param de crescer. Mano, a Mona tem saudades de você. Um no Rio, um em São Paulo. Que saudade tem o Marcão. O trabalho na TV separa os dois irmãos. Duas bibas que se bombam. Caramba. E não param de crescer. Mano, a Mona tem saudades de você. É sensacional. Valeu, pessoal. Edson do Sapopemba, um abraço. Valeu, Edson. Olha, muito bom. Olha a resposta, hein, estranho. Olha a resposta, hein, velho. Calma que tem mais. Olha, mas tá a primeira... Então. Vamos lá, mais muito uma bom. Cornetada. E 51 é pinga de verdão, só limão. Pra cebolar do Corinthians, juizão. Ou de mão, pra lotar Vila Santista, mutirão. Divisão, e time gigante não cai não. É Bambi. E 51 é pinga de verdão, só limão. Pra cebolar do Corinthians, juizão. Ou de mão, pra lotar Vila Santista, mutirão. Divisão. E time gigante não cai não. Diego Machado de Osasco, abraço. Aê, Diego. Boa, muito bom. Cara. Muito bom, muito bom. Fraca, muito foi bom. A mais fraca das três. Boa. Boa. Búlgaro, fala a pro Domênico que a opinião do Dodô não interessa, é a sua que Dodô. Vai valer. Eu tenho um outro refrão também aí pro Domênico. Ah, né? Você quer dar pra mim mesmo, né, filho? Vai, Búlgaro. Tá louco vai. Pra sentar, fala, né? Búlgaro, manda bala. Tá doido pra sentar no meu colo. Do Henrique Juliano, moto. Nossa, agora. Jesus. Aí é posso sair, assim, não? Palmeiras vai perder e o Dodô vai falar da naba. Palmeiras, você é minha eterna piada. Olha! Palmeiras, você é minha eterna piada. Você tá brincando, velho? Olha, o cara mandou um pera aí. Fala sério, não, fala sério. Eu vou fazer sensacional. Lógico, sensacional pra vocês. Olha pra mim. Nada do Domênico agora. Fala sério, você achou isso legal? Não, fala sério, sério. Nós dois. Você achou isso legal? Você achou, Vira? Não, eu achei mal. Pera só, Bruninho, deixa eu falar com ele. Você achou legal isso, velho? Não é possível que você gostou. Disso, cantou, pô? Não, não é possível. Todo mundo gostou. Não, não é possível, não é possível. Eu gostei. Vou fazer votação, vou fazer votação. Não, não é possível. Você gostou? Que votação. Adorei. RG, então põe RG. Henrique e Juliano aí na rádio. RG, gostou? Você tá louco, pô. Marcão, gostei. Tá praga aí. Ó, Domingo, ó. Ó, nossa, Domingo. Você, chefe. Chefe. Maravilhosa. Bah, você gostou? Tá Mota, gostou, Mota? Adorei. Ah, eu achei maravilhoso. Só sensacional. Vocês estão loucos pra sentar no Domingo. Mãe do Domingo, a senhora gostou? Adorei. Dona Jamile. Gostou, gostou na porra. Dona Jamile voltou, Domingo. Minha mãe que faz aniversário de casamento Dodô. Hoje. Respeita a minha mãe. Parabéns. Eu gostei. Respeita aí, eu trouxa. Adorei, Dodô. Dona Jamile. Adorou o Katsu. Eu adorei. Deve ter desligado o rádio agora. Ah, meu filhinho, não fica assim, eu adorei. A dona cara de pastel. Dodô, vamos lá. O cara que o mano fez na música lá do... We are the chickens. Tá, tá a mesma cara aí. Mesma cara, é verdade. A dona Jamila. Vamos, dona Jamila. We are the chickens. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Vai, corneta! Chegaram ofegantes e suados pra dedéu. Eu vi as duas moças escapando do motel. Os dois de cinta liga e ouvindo rock set. Correndo em volta da cama, Vieira e o Benedetti. Um beso e suado, que nojo de pastel. Os dois correndo em volta lá da cama do motel. Pula, balança, as pipas se derrete. Estourando um champanhe, o Vieira com o Benedetti. Sabe, Benedetti, você nunca me enganou. Um abraço, Rodrigo Corintiano. Muito olha, boa! Isso é música boa! Boa isso boa, é uma coisa boa! Essa foi a melhor brincadeira! Melhor do ano! Essa não foi a melhor do dia! Essa foi a melhor do ano! Concordo com o mano! Domênico Gato, essa música tem métrica, essa música tem melodia, essa música tem conteúdo e é verdadeira! Nada como falar! Mano conhece música! Aí que tá! Ô, mano! Ô, mano! E pensa numa cama pro Vieira e o o Benedetti, velho. Não, eu ainda entro na cama. O Benedetti fica uma parte na cama e o resto espalhado no chão, né? Não, mas só pode. Mas ele é mais magro que eu, né? Falou, Kate Moss. Você vai pra caber os dois numa cama, tem que ser aquelas king size de motel redonda, né, velho? Nem nessa, viu, Marcão? Cala a boca aí, Mota, vai. Ai, ai, falou, agora o Mota também aqui, ó. Pera aí, deixa a Cássia Heller falar aqui. Vai te catar, vai. Eu tenho um recado pra dar aqui com o Dodô. E depois, na sequência, o búlgaro vai eleger a melhor música, aquele que vai ter o direito de ser estranho no ninho, né, Dodô? Certo. Porque em qualquer lugar do mundo, você tem um parque, tem uma represa, assim, perto de onde você mora, é um baita privilégio. Pô, bota privilégio nisso. Agora, você imagina isso tudo numa cidade como São Paulo? Aqui em São Paulo? Sim. Sim. Tem isso aqui? Tem. Agora sim. Porque vem aí o novo lançamento da Trisul, fica ao lado do Parque Guarapiranga e também da Ponte Socorro, Sombra. Eu tô falando do Side Atlântica. Opa, sério isso aí? Pô, seríssimo, escuta só, 2 dormitórios, vaga de garagem, lazer completo com piscina, com segurança de condomínio fechado, amigão. Opa, beleza demais, mas com tudo isso, o preço deve ser meio alto. Ah, se eu falar pra você que as parcelas cabem no seu bolso e a escritura é grátis, você acredita? Bom, aí é melhor conhecer. Ah, mas com certeza, então faz assim. Não só você, mas com todos os ouvintes vão conhecer acessando agora saideatlantica.com.br. Saideatlantica.com.br. Ou então você pode ligar também 5599-8715. 5599-8715. Sai de Atlântica, hein? É breve lançamento da Trisul, você não pode perder, hein? Boa! Ô, mano, eu tava vendo agora há pouco um blog. Deixa eu ver se eu acho aqui até. É o blog, é um blog que tá alojado aí no Globoesporte.com, na base da bola, né? É muito curioso, né? O Brasil tá disputando o Mundial Sub-17 e vai ter um adversário agora, que é o Níger, né? A Nigéria. E curioso, dos 21 atletas dessa seleção do Níger, 7 nasceram no dia 1º de janeiro. Nossa, veio tudo junto, né? É. 5 deles nasceram em 2000 e 2 em 2001. Eita. Né? Mas aí é o seguinte, tem um técnico, o Luiz Verdini, que segundo o blog, trabalhou lá no Níger, e disse que esse tem um fenômeno cultural nos países muçulmanos. Só registra. Abre aspas. Os muçulmanos não celebram a data de aniversário e por isso não registram o nascimento. Eles declaram a idade quando tiram passaporte. Eu trabalhei com atletas adultos com essas características e eles não sabiam as datas dos seus nascimentos. Imagina. Deve ser o mesmo cara que fez o recibo do Lula lá. Que então, beleza. Né? Sombra, e o mais engraçado aí é que esses atletas aí possivelmente devem ter netos torcendo pra eles. Nossa, ali. É certeza, mano. Você pega aí, mas é complicado, Vieira, porque esses países da África, muitas vezes aí, até pelas comunidades que eles moram, eu não vejo tanta maldade assim. Eu não acho que seja até maldade, porque os caras vivem numa situação precária. Muitas vezes os caras não têm assistência, os caras não têm nada, não têm, talvez, a documentação que comprove aí a legitimidade da idade. E aí o empresário, numa dessa, vê um moleque jogando bolas, se destacando e tudo mais, ele corre atrás pra tentar regularizar a papelada. Mas como você, às vezes, não tem nenhuma certidão de nascimento, o cara bota qualquer coisa lá e vai pro pau. Lógico. É natural, velho, é natural, mas é engraçado, cara, porque a gente vê aí, principalmente em Olimpíadas, aí, atletas nigerianos aí no futebol, os caras barbados, velho. Os caras que já devem ter cara de vô, velho. Ô, mano, você lembra aquela 21... seleção nigeriana que eliminou o Brasil do Luxemburgo, cara? Que fez gol do Canu. Meu, o Canu tinha 14, lembra? então. Ridículo, cara. Aquilo era ridículo, meu. E o Adriano, embaçado. Vocês chegaram a assistir o Adriano dando entrevista? O Mota assistiu. O Bial? Pro Bial? Disse o Mota que ele vai voltar a jogar. Qual o resumo da entrevista? Fala, Mota. Ele vai se preparar. História pra inglês. Basicamente, ele falou que não tá saindo no microfone? Não tá saindo o microfone, o Mota. Porque o idiota do Vieira desligou. Eu não, você é louco. Eu não fiz nada. Você é trouxa. Olha lá quem tá rindo lá, ó. Olha lá, olha lá, nas suas costas, olha nas suas costas. É um dos dois, né? Tudo idiota, tudo idiota. Que isso? As duas baleias, a Chavô. Que isso? A Chavô e a Willy. Mas o Mota, falou magrão. Basicamente, ele tá pedindo pra você ofender os coleguinhas de trabalho. Então, para. Coleguinha. Coleguinha. Caramba, tem colega. Só sou amigo de ninguém aqui. Mas peraí, ô Mota, são amigos então? Se não é colega, é amigo. Não, não sou amigo de ninguém, não. Como não? Não, mas você pode dizer como foi a entrevista do Bial? Ele basicamente falou o seguinte. Por exemplo, que ele falou que não gostaria de ter saído do São Paulo, mas o Willian chamou ele. Outra coisa, que ele falou que tá se preparando por... Na cabeça dele, ele acha que ele tem que jogar mais um ano. Ainda bem que é na cabeça mais dele. Mais um ano. É. Ainda então, mais um ano. É. Mais um ano, ele vai mais um ano. É, mais um ano vai, vai jogar. Zoando, né? É, vai mais um ano no time aí. Então ele falou que tá se preparando pra voltar não, a jogar. Cara do Palmeiras. É. Desculpa, ridículo. E ele falou que tem propostas por ele. Sim, Palmeiras. Não tenha dúvida, o Atlético muito. Ano passado, é sério, o Zé Fontinha mandou pro Sombra que o Davidson parece que vai lá pro morro. Não mandou nada. Mas se tivesse uma preparação física boa, Mota, você não queria. Uma negociação com os dirigentes da Vila Cruzeiro. É, ontem eu tava vendo um trecho desse programa aí, a entrevista da Adriana com o Bial. Mas eu acho que o programa perdeu meio que o sentido. Quando a gente via no Adriano algumas frases prontas ali, que deve ter talvez sido instrução de alguém. Parece preparado, né, mano? É. Evidente. Inclusive uma das frases ali, quando ele fala a respeito do São Paulo, quando ele fala, eu recebi uma ajuda médica, isso fez com que eu melhorasse, etc e tal. O Adriano, ele nunca quis ajuda médica. Ele reconheceu isso numa entrevista coletiva, soa até como algo manipulado, porque uma das principais crises que ele teve dentro do Corinthians foi quando o Corinthians aí disponibilizou para ele, não foi um psicólogo, foi um psiquiatra. Porque o problema dele entendiam até que era um pouco mais grave. E ele não quis. Em outros clubes, inclusive o Eduardo Bandeira de Melo, é uma história que nem muita gente sabe, mas o Eduardo Bandeira de Melo, quando quis contratar o Adriano recentemente, ele foi até a Vila Cruzeiro, num bar que o Adriano se encontrava, foi ele e o filho, para que ele pudesse aí fechar acordo com o Adriano. E uma das condições para que o Adriano assinasse contrato com o Flamengo era ele se comprometer ao tratamento médico. Ele falou, não preciso, obrigado, presidente, eu não tô doente. Então é uma situação que, quando você nota uma frase dessa, ele falando, porque naquela época do São Paulo, quando eu recebi uma assistência médica... Quando o Marco Aurélio já mostra que é um cara que já tá fingindo, entendeu? Então não acho que vale a pena não contratar esse cara. Eu lembro de uma história, quando o Marco Aurélio Cunha teve aqui, falou pro telefone com a gente, eu não lembro se ele teve aqui, falou pro telefone. Ele falou alguma coisa nesse sentido, mano, que realmente houve uma assistência do São Paulo médica para o Adriano. Eu lembro. Houve, Motinha, não tô falando. Não, isso houve mesmo. Acompanhamento médico. Mas assim, ó, se isso é fato ou não. Não é isso que eu tô colocando em questão. Assim, depende se isso é fato ou não. Aonde ele de fato se comprometeu profissionalmente foi no São Paulo. A última vez que eu lembro. São Paulo, muito, muito não, mas o Mota, foi muito bem no São Paulo. Eu não tô colocando em questão, Mota, o fato dele ter passado por um tratamento médico no São Paulo e passou. O São Paulo colocou através aí do seu departamento de futebol psicólogos para poder estar acompanhando o Adriano aí na sua trajetória dentro do São Paulo. Você não acredita mas que ele foi muito estranho. Foi muito estranho o Adriano não permanecer no São Paulo. Naquela época, todo mundo sabia que o Adriano aí estava bem, até tinha colocado o Borges no banco e tudo mais. O São Paulo não fez grande esforço para segurar o cara. E depois, quando ele passou por outros clubes brasileiros, se ele entende que aquele tratamento que ele passou pelo São Paulo foi um negócio extremamente benéfico para ele, ele deveria ter dado continuidade no tratamento. E ele nunca deu continuidade, inclusive em outras ocasiões, dizendo que ele não era doente e que não precisava de um auxílio psicológico. E o próprio, então, a própria passagem dele, mano, pelo Corinthians foi ridículo. Depois que processar o Corinthians, depois fez uma palhaçada. E depois o Atlético Paranaense. Depois também, Atlético Paranaense. É ridículo. Eu concordo com você. Essa entrevista com dele tudo foi isso, a maior palhaçada do que não existe foi, com relação ao Adriano. Não, isso negócio totalmente que... elaborado. Eu com tudo isso gostaria. Isso mostra que as pessoas, em determinados momentos da vida, tem que ter muita noção do que estão tomando como opção, né? Claro. Fala aí, Búlgaro. Fala, Búlgaro. Mas aí, mano, Júnior Dutra ou Adriano depois de não jogar 2 anos aí? Nenhum nem outro, cara. Eu também acho. Eu acho que nenhum nem outro. Um erro não justifica o outro. Agora é um desperdício, que... né, mano? Porque o cara tinha tudo pra ser hoje ainda o titular da seleção brasileira. Ou então seria, até não. Cara, poderia. Ou seria até, se não, porque talento, o Gabriel Jesus tá voando. Mas, por exemplo, no grupo, jogar tá junto, lá, tá lá, exatamente. Pô, quando todo mundo... O Neymar, o Gabriel Jesus e o Adriano não jogam juntos? Quando todo mundo esperava que ele fosse o nome... O Gabriel joga pela ponta, o Neymar na outra ponta. Quando todo mundo esperava que ele fosse o cara na Copa em 2010 ou até em 2014, o cara pisou na bola, velho. Mas o RG, na boa, cara, eu não sou ninguém pra julgar o Adriano, cara. Eu acho que é muito feio a gente tomar, às vezes, como partido uma situação dessa e a gente começar a rotular o cara disso ou daquilo. Mas eu vejo pessoas na mídia falando, é uma pena, Ah, eu tenho dó do Adriano. Dó não tenho nenhuma do Adriano. Dó não tenho nenhuma do Adriano. Por mais que ele tenha talvez alguma doença que ele não queira o tratamento, ou ele entende que ele não tá doente, mas as pessoas sabem que ele precisa de ajuda, quantas oportunidades o Adriano teve e quantos aditivos que ele teve dentro de clubes ali, inclusive contratuais ali, né? Para que psicólogos ali pudessem acompanhar o cara. Quantas pessoas quiseram ajudar o Adriano e ele se negou a isso? Quantas pessoas aí quiseram dar o braço pro Adriano e ele falou, não tenho problema nenhum, não sou doente. Mas, mano, então, às vezes, não, cara, o cara... uma situação, Domênico, que... Não, dele, até entendo. Né, o cara, por exemplo, o viciado, ele nunca vai admitir que ele é viciado. Pode ser em droga, pode ser em jogo. Mas, Domênico, o Adriano, se ele fizer, por exemplo, aí... uma análise da carreira dele, se ele fizer um retrospecto, ele vai ver que potencial ele tem. Porque muitos clubes queriam contar com o Adriano jogando ali com a camisa 9. Sim. Mas analisa, Domênico. O cara ele tem que ter uma autocrítica, ele precisa ter o bom senso de falar alguma coisa está errada na minha vida. Então, o que, mas que é? Às vezes algumas pessoas que têm esse tipo de problema, né, com álcool, drogas, é difícil o cara colocar na cabeça que ele tem o problema e que ele... Você sabe, viu o Jobson, cara, ele foi preso de novo às vezes, no Tocantins. Eu sei do que eu tô te falando, porque todas as quartas-feiras, a doutora Rose Vilela vem aqui no programa no Morde a Sopra. E a doutora fala muito a respeito desse problema aí de álcool, de drogas. E o que chega de pergunta aqui de caras... E às vezes acho que não tem esse problema, que as pessoas falam assim, pô, o cara tem, eu conheço uma pessoa, ou meu marido, ou sei lá, o meu filho, tem, todo mas ele conhece, não quer, né? Ele não quer se tratar, o que, que eu faço, doutora? Então chega uma porrada de dúvidas aqui. Às vezes o cara que é viciado, ele acha que ele é normal. Mas nenhum admite. Ele não admite que tem o problema, e acho que com o Adriano deve ter acontecido a mesma coisa, entendeu? E quando o cara coloca na cabeça, é muito difícil, cara. É muito difícil. Mas, ô Domênico, a pessoa ela precisa se ajudar, porque uma coisa se é. Se ajudar, por exemplo, ninguém ajuda, né, mano? Eu até entendo aí o que você tá falando. É difícil, às vezes, a pessoa se convencer de que ela tá doente, de que ela precisa de ajuda. Mas eu acho que em determinados momentos você precisa ter o discernimento de saber se o mundo inteiro tá errado ou se você tá errado. Porque todo mundo falando que você tem um problema e só você tá falando que não, alguma coisa tá errada. Ou o mundo inteiro ou você. Eu acho que a pessoa tem que ter uma autocrítica e fazer essa avaliação. Então, eu entendo o que você tá falando, mas eu acredito que no mundo que o Adriano vive, ele vive lá com os caras lá, né, Nana? No morro, aquela coisa. Ele banca os caras, banca todo mundo, ele tá bancando todo mundo enquanto tem dinheiro, né? O cara tem dinheiro, vai bancando, os caras gostam dele lá e tal. Então os caras devem falar pra ele, Adriano, você é nóis, você não tem porra nenhuma não, que os caras estão falando é tudo bobagem, é nóis, fica aí. E os amigos ajudam também, às vezes o amigo do cara leva ele pro caminho errado, claro, porque fala assim, as más amizades. E outra, ele se criou lá no morro, é a terra dele, então os amigos dele são os do morro, isso os caras do morro não falar pra ele, Adriano, vai se ajudar e tal, ele não vai se ajudar. Mas o Domênico, eu acho que tem um grande marco na carreira dele. É difícil a gente falar alguma coisa que a gente não sabe, né, é difícil. Não, mas o problema do Adriano, Domênico, acho que nem é viver no morro ali, porque tem muitos jogadores aí que são nascidos também nessas comunidades e os caras frequentam ali, mas moram fora. Mas o grande problema do Adriano, para quem conhece o cara e pelo menos as pessoas que conviveram com ele, as pessoas dizem que o grande marco na carreira do Adriano aí, o Adriano de antes e o Adriano de agora, foi a morte do pai dele. O pai dele, quando morava com ele, inclusive, na Itália, sabe? Era um cara que segurava o Adriano, era o cara que dava conselhos, era um cara que o Adriano parava pra ouvir. E era talvez o grande amigo que o Adriano tinha na vida. Esse era o grande amigo que ele tinha. Né? Ele sentiu muito aí a morte do pai e dali em diante o Adriano desandou, cara. Não tinha ninguém pra dar uma segurada, né, mano? Pois é, então aí começou a meio que desandar a maionese. Mas fazer o quê? É uma pena, porque o Adriano é muito bom jogador. É isso aí. Bom, estamos falando de fazer opções na vida, né? Então você, atenção, você agora vamos falar de outro tipo de opção. Né? Vamos falar daquilo que você pretende seguir na sua carreira, da faculdade que você pretende fazer. Se você está afim de fazer administração ou engenharia de produção, ou ainda ciências contábeis, engenharia civil, engenharia de computação, preste muita atenção. Chegou a hora de você fazer a escolha certa. Atenção, aí você fala, pô, mas o que significa você escolher certo? Escolha certo é você escolher a faculdade que vai te dar realmente um grande ensino, né? Que vai ter a preocupação de você ser formado como um grande cidadão, um grande profissional. E um dos melhores parâmetros para você medir os diferenciais entre as faculdades são as avaliações oficiais do MEC. É isso mesmo. E quem está bem na fita nas avaliações do MEC é a ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, que tem a força do ensino do Grupo Etapa. E teve a maior nota do Brasil em administração e a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais, segundo a avaliação do MEC. Então preste atenção, porque olha, estão abertas as inscrições para o primeiro semestre de 2018 e a ESEG está com condições únicas, excepcionais. Inscreva-se hoje mesmo no site ESEG.edu.br, ESEG.edu.br, ou utilize sua nota do Enem. ESEG é a faculdade do ETAPA, formando o melhor em você. Boa! Estádio 97, aqui da Energia 97, que também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Oferecimento também do Buscapé, quer ofertas de A a Z. Sempre com o melhor preço? Dá um busca no novo Buscapé. Ô, estranho, ô, búlgaro, Gustavo Búlgaro. Vamos escolher então, agora você vai determinar quem é o ouvinte autor aqui de uma cornetada, de uma zoeira, de uma musiquinha. Que vai ser estranho no Ninho, no estádio 97. Tô de olho em você. Ô, Sombra, fala a verdade, eu tô ainda em dúvida na primeira e na última música. Então vamos tocar aqui. Mano, ó, a primeira é essa aqui, ó. São Paulo, dia 1º de outubro de 2017, 8 horas da noite. Aqui estou mais um dia. Eu vejo o mano parado na esquina. Daqui de longe eu consigo olhar que ele tá com uma bolsinha querendo rodar. Um vestidinho curtinho, Moptel, e uma regatinha colada da Fiel. Se o Sombra souber, mó decepção puser. Investiu no moleque, deu emprego bom. Agora com esse braço gordo passando batom. Esses papos me incomoda, esses galinha força. É, fazer o que se até o shake quer beijar? Não, já, já, logo beija tá aí. Eu vou ter que contar, não posso mentir. Mas o que ele vai pensar no meu depoimento? Se souber que o seu menino tá dando na São Bento. Aí, pessoal do Estádio 97, meu nome é Wagner, sou tricolor do Campo Limpo, um abraço. Palmas pro Wagner do Campo Limpo. Wagner, muito bom. Fraco, ninguém riu. E essa é a quarta candidata que você tá em dúvida, né? Chegaram ofegantes e suados pra dedéu. Eu vi as duas moças escapando do motel. Os dois de cinta liga e ouvindo rock set. E em volta da cama, Vieira e o Benedetto. Que isso? O beijo suado, que noção de pastel. Cornita da Os rica. Dois correndo em volta lá da cama do motel. Pula, balança, respira, se derrete. Estourando um champanhe, o Vieira com o Benedetto. Sabe, Benedetti, você nunca me enganou. Um abraço, Rodrigo Corintiano. Que deitado. E aí? Olha, nem cabe comparação, não, hein? Não mesmo. Ah, não. Não mesmo. Aí, a primeira é muito melhor. O primeiro é muito bom. Mas esse último aí mandou muito. Canta bem. Não vale nada. Foi bom. Eu te ajudando aqui, tá fora do ar, aqui fazendo lobby. Vamos ver qual é o nome do ouvinte que ganhou da quarta música, Bá. Rodrigo, né? Não peguei. Não pegou a última? Não pegou a quarta música. Fala no finalzinho. Peraí, peraí. Rodrigo, deixa eu colocar aqui, peraí. Finalzinho. Vou botar aqui. Boa na parte do Benedetto. Nunca me enganou. Um abraço, Rodrigo Corintiano. Rodrigo Corintiano. Então, Rodrigo, você que fez essa música aí homenageando o chefe Benedetti e o Vieira, você tem que mandar um e-mail para bar@97fm.com. Sete Vista Aérea. A ele, José Barbosa Menezes. Boa, Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97, a nova camiseta do Estádio 97, com apoio da tentbeach.com.br. Ah, vai sair todo pimpão, o Rogério Ribeiro de Menezes. Beleza, boa. Estádio volta amanhã, quer mandar abraço pra alguém ou Búlgaro? Eu queria mandar um abraço pro integrante que não veio hoje, pro RG. Nossa! Faz aí a musiquinha aí, RG. Sabe o que acontece? Deitado, hein? Tá usando colírio no ouvido. Ah, e mandar um abraço aqui, ó, pro Rafael Malzoni, que é fã de todo mundo do programa. Oi, valeu. Seu irmão tá lá fora, né, Otton? Meu irmão. É, seu irmão. Qual o nome do seu irmão? Fala, Bruno. Caramba, também traíra. Boa, gente. Valeu. Até amanhã, 5h30, no oferecimento do Luiz Santa Helena. Um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Extra! Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter extra gol. Vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFrita Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Tem intervalo político na sequência Night Sessions. Valeu, tchau. 500 mil cisternas foram construídas e milhões de pessoas foram beneficiadas com apoio à agricultura familiar e o Luz para Todos. O Bolsa Família, que muitas pessoas se enganam e achando que é só um pagamento mensal de uma verba para ajudar na alimentação, ele é muito mais complexo, ele é mais abrangente, trouxe dignidade às pessoas que viviam abaixo até da linha da pobreza. Funcionou bastante, tanto que eu acho que um dos maiores triunfos que ele teve no governo dele foi a eliminação da fome. Foram criados o SAMU 192, as farmácias populares, milhares de postos de saúde e o programa Mais Médicos, que levou 18 mil profissionais para mais de 4 mil municípios. Nos governos do PT, o Brasil reduziu o desmatamento da Amazônia em 79%. O mundo inteiro respeita a Amazônia. A gente tem a obrigação de cuidar disso. A Amazônia, ela é nossa, ela é dos brasileiros. Né? Temos que preservar a Amazônia, porque ela é um bem nosso. Nos governos do PT, o Brasil mais que dobrou o número de vagas nas universidades e quadruplicou o número de escolas técnicas. Os jovens passaram a ter mais oportunidades com Ciências Sem Fronteiras, o programa Universidade para Todos, FIES e o Pronatec. Eu sou a primeira pessoa que está se graduando nessa família. Eu fiz o FIES e através do FIES eu consegui a bolsa, ajudou bastante. Com a criação do ProUni, ampliação do FIES, ampliação de vários programas, todo mundo conseguiu se formar. O Minha Casa Minha Vida entregou mais de 2,5 milhões de moradias e mais de 1,5 milhão foram contratadas. Com muito trabalho e união, superamos a crise econômica que abalou o mundo em 2008 e seguimos crescendo e melhorando a vida das pessoas. Em 2015, os efeitos de uma nova crise internacional atingiram o Brasil. Os derrotados na eleição aproveitaram para espalhar pessimismo e ódio contra Lula e o PT. Sabotaram o governo Dilma com chantagens e pautas bomba e tiraram do poder uma presidenta honesta, eleita pelo voto popular. Hoje todos sabem, quem mais perdeu com o golpe não foi o PT, foram os brasileiros. Destruir todo um projeto de país que estava indo para frente. É a população que necessita de muitos recursos, que necessita do apoio do Estado, e essa população perdeu tudo quando entrou esse novo governo. Nós ouvimos desmonte nos dois âmbitos, tanto da saúde quanto da educação. Agora, com a mudança da lei trabalhista, as pessoas vão ter que se reorganizar em sindicatos e brigar pelos direitos que já tinham. O governo Temer congelou por 20 anos os gastos com saúde e educação. Está acabando com Mais Médicos, as farmácias populares e o Ciências Sem Fronteiras. Cortou verbas da cultura, das universidades e ameaça a aposentadoria, os direitos do trabalhador e a soberania nacional. Agora, eles querem entregar até a Amazônia. Não vamos aceitar esse retrocesso. Pois é, Jorge, a gente não pode aceitar mesmo. É um grande desmonte dos direitos e do patrimônio de todos nós brasileiros. E eles ainda têm a cara de pau de dizer que o PT é o responsável pela crise. Mas o povo não se engana mais. Ouça o que diz a presidenta nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann. Sempre que algo de ruim acontece ao Brasil, eles tentam fazer você acreditar que é culpa do PT. Já percebeu? Mas o povo não esquece que melhorou de vida justamente durante os governos do PT. Mais de 22 milhões de empregos foram criados, 36 milhões de pessoas saíram da pobreza, abrimos novas universidades, escolas técnicas, criamos o Minha Casa Minha Vida e o Bolsa Família. Tiramos o Brasil do mapa da fome e conquistamos o respeito do mundo inteiro. Agora, em pouco tempo, eles estão tirando as coisas boas que conquistamos. O desemprego aumentou, o Brasil voltou ao mapa da fome e eles já querem entregar a Amazônia e as nossas riquezas. O nosso país precisa de reformas decentes, mas não essas do Temer, que tiram direitos e aposentadoria dos que mais precisam. Não vamos permitir. O PT está do seu lado para defender o Brasil. Isso aí, presidente, estamos juntas. E você, sabia que o PT é o único partido do Brasil que tem a metade dos cargos de direção ocupada por mulheres? Não foi à toa que no governo do PT as mulheres tiveram grandes conquistas. É o caso da Tamires, que com o ProUni viu novas oportunidades. Ter passado na universidade, ter passado na OAB, me formando, e eu consegui, eu venci, minha mãe venceu. Foi num governo do PT e com a participação de mais mulheres na política que a Lei Maria da Penha virou realidade. Batia muito em mim, porque ele queria dinheiro e eu tinha que trabalhar e dar dinheiro para ele. Se eu continuasse com ele, que exemplo que eu daria? Que mulher nasceu para apanhar? Que mulher tem que sofrer, casar para apanhar? Não é assim. Com o Pronaf, a vida de Lucinda também deu uma virada para melhor. As mulheres, elas são guerreiras, né? A partir do governo Lula, a gente sentiu essa transformação no campo da agricultura familiar, do pequeno agricultor. As empregadas domésticas ganharam direitos e dignidade. Ah, é uma empregada, mera empregada. Não. Eu sou um funcionário, eu tenho uma carteira registrada, eu pago meu INSS, tenho a contribuição certinha. Sei que o amanhã, isso pra mim vai ser útil. Programas como Bolsa Família, que garante comida boa na mesa, e o Minha Casa Minha Vida, criados no governo Lula, também colocaram a mulher em primeiro lugar. Eu morava numa quarta de pensão. E hoje, para mim estar na minha casa, né, é uma alegria muito grande. É, inclusive, né, essa casa está em meu nome. É minha. Precisamos de mais mulheres na política. Vamos juntas defender o Brasil. Qual o Brasil que o povo quer? Eu quero um Brasil mais justo, com mais segurança, com mais educação, e mais igualdade, respeito. Com oportunidade para todos. Sem privilégio somente para uma classe. Eu quero um Brasil sem machismo. Onde os jovens não tenham seus sonhos roubados. Eu quero o meu Brasil de volta. Acesse o brasilqueopovoquer.org.br e participe da construção de um país mais justo para todos. Vamos juntos por um Brasil sem ódio e sem perseguição. E por falar em perseguição, ninguém aguenta mais. São horas e horas de Jornal Nacional. Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, o dia inteiro. Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula, Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula sendo acusado sem poder se defender dia após dia. Centenas de capas de revista, matérias de sites, jornais e muita mentira contra ele e a sua família, né? Muita mentira, nenhuma prova. Vamos ouvir o que o povo tá achando disso nas ruas. A perseguição é clara. Você já viu alguma prova contra Lula? Não, eu também não vi. Já viraram a vida de Lula de cabeça pra baixo, da dona Marisa de cabeça pra baixo, dos filhos de Lula de cabeça pra baixo. Ninguém acha nada. Não tem prova. Somente para tirá-lo daquilo que a nação quer, que é a volta dele a presidência. O Lula entrou na política e não enriqueceu, o que é raro, né? Lula mora no mesmo apartamento há 20 anos, antes e depois de ser presidente. Diferente de alguns políticos, Lula não enriqueceu. Não tem conta na Suíça, não tem gravação contra ele, nem mala de dinheiro. Ao contrário, Lula foi o presidente que mais fortaleceu a Polícia Federal, além de ter sancionado várias leis que hoje possibilitam o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. Por que tanto ódio contra quem tanto fez pelo povo brasileiro? O Lula tirou 36 milhões de pessoas da pobreza, gerou mais de 22 milhões de empregos e fez o povo andar de cabeça erguida. Agora tentam apagar essa história. Não vão conseguir. Enquanto eles perseguem Lula, o povo abraça o Lula numa grande caravana pelo Brasil. Enquanto eles compartilham ódio, nós compartilhamos esperança. Tamo junto, Lula. O Brasil vai voltar a sonhar. Pois é, minha gente. Enquanto os cães ladram, a caravana pelo Brasil passa emocionando as pessoas e arrastando multidões. A caravana começou pelo Nordeste e vai seguir levando esperança a todos os brasileiros. Vamos juntos com Lula pelo Brasil. Minhas amigas e meus amigos, é hora de levantar a cabeça e reconstruir nossa democracia, elegendo diretamente um novo presidente. Nós brasileiros somos capazes e vamos dar a volta por cima. Mas isso não se faz tirando direitos, cortando aposentadoria, nem vendendo o país. Já provamos que crise a gente vence investindo nas pessoas, na educação, gerando emprego e renda, movendo a roda da economia. Eu tenho certeza que o nosso país vai voltar a sonhar e reconquistar o respeito do mundo inteiro. Vamos juntos defender o Brasil. Vamos juntos defender o Brasil. Feliz ao PT. Desfaça-se neste momento a rede nacional obrigatória. Money, money, money! Daqui a pouco, Primo Rico com Thiago Nigro na Energia 97. 97 FM Radio Show. As tendências e notícias da música e eletrônica. Eu sou José Constantino, tá começando mais um Radio Show aqui na Energia 97. De buenas. 97 FM Radio Show. Segundas e terças, 11 da noite e às quartas, 10 da noite. A energia que te move no seu fim de noite. Energia 97. Paul Van Dyke em São Paulo. Dia 1º de novembro, véspera de feriado. Paul Van Dyke em São Paulo. Além do Mundial do Trance, show exclusivo na Audi Club. Hi everyone, I'm Paul Van Dyke. Paul Van Dyke. Dia 1º de novembro. Paul Van Dyke. E ainda, Adriano Pagani, Alex the Joker e Emiliano. Informações e vendas, ticket360.com.br. Paul Van Dyke. Promoção exclusiva, Energia 97. Apito, juiz, vai começar.

fatura. Só que você pega esse dinheiro que você já tem, aplica ele direitinho em alguma coisa como um Tesouro Selic, e aí você resgata essa aplicação no dia do vencimento da sua fatura. Você paga pelo seu bem e sempre sobra um juros na sua conta, certo? Você ouviu o Primo Rico na Energia 97. Money, money, money! Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. You start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Por aí, São Paulo, ótima noite pra você ligado aqui na programação da Energia 97. Feriadão prolongado pra muita gente, hein? Dia das Crianças, ó. No ar mais um Night Sessions, o melhor da House Music pra você. Só os melhores DJs, tudo que vai bombar nas principais pistas, a energia está na frente. Próxima hora tem Lucas Bochar, sobe o som. Tá começando aqui, ó. O fim da House Music. House Music. Night Sessions. Energia 97. Energia. Lesson 1. Lesson 1.

Imagine if from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always. I can't blame you, no. Energia 97.